nós temos... Joga pro Ninja Inimigo. Ninja Inimigo, faz o que a gente não teve culhão de fazer. Lê a pauta. Tá, vamos lá. Naruto. Acabou. Ai, não ri não, que eu criei o título, cara. Porra, vai se fuder. Que está começando o podcast de Tanguinha. Hoje, para a alegria dos nossos fãs, o tão esperado, ou não, podcast de Naruto! Naruto! Cadê os barulhinhos dos shurikens agora? Ninguém tem barulhinho de shuriken. Aqui a shuriken acabou faz gol! Barulhinho de bunche é assim. Caralho! Ah, mas já que você vai editar, copia esse barulhinho aí pra antes das pessoas aparecerem. E pra conduzir essa brincadeira aqui, tô eu, o Sanin Fluffy! Opa, eu não falei forrando felicidade. Foda-se! Estou tão desanimado que nem forjando hoje estou. E comigo hoje, o Juninho, pode! Shikamaru é o cara, mané. Foda-se, Naruto é uma merda, mas Shikamaru é foda. Show de peteca. E comigo e com o bode, o Genin, Pombo! Quando eu tô lá, mas na crica pelona, ah, se depois é que era o feiro, sei lá. Agora, não, tá repetindo. Eu não tenho nada pra falar nesse podcast. Como eu já expliquei aqui, quando eu não tiver porra nenhuma pra falar, eu vou usar o conselho do mestre Stanguinha, do Supremo, entendeu? E é esse aí. Eu não sei o que significa Genin, eu quero mais que vocês todos vão tomar no cu com essas porra. A gente vai explicar, meu caro. Deve ser alguma coisa ruim pra você destinar não, a mim. Não, que né? Isso, deve... jamais, longe de mim. O Pombo é bombado demais pra gostar de Naruto, moleque. O nível de playboy dele é extremo. É verdade. Em vez de... O meu mestre Supremo é o Alexandre Frota, entendeu? Então... Tem nada a ver com essas porra viadagem ninja. Ele usa o jutsu do negócio. O negócio. O negócio e no jutsu. O negócio. Eu só não entendo porque o Bombo não vê Naruto e vê Bleach. Mas... deixa pra lá, né? Faz me questionar. Eu questiono o que você faz com a tua bunda. Então pode questionar o que eu olha faço com o meu... Olha só, sem agressão desnecessária, ok? Tudo bem. Gosta de enfiar a bunda no meio, brother? Caralho. Hoje aqui também conosco o nosso amigo Chunin Jardelícia. Vou falar que eu corro na rua igual um ninja com a cabeça baixada e arrastando a mão no muro achando que vou soltar um Chidori. Eu já quase capotei. E eu realmente acho que eu vou conseguir juntar energia estática o suficiente pra soltar um Chidori. Eu não sei porque eu tô rindo, que eu não entendo porra nenhuma do que vocês estão falando. Tudo bem. E hoje aqui, de uma vila inimiga, o nosso amigo Ninja Inimigo. O lema da vida é que um fracassado vai superar um gênio com um trabalho duro. E foi duro nisso. Rock Lee. Que é a maior mentira, né? Porque o Rock Lee se fode muito. Cara, uma das maiores decepções que eu tenho com a série é nego fazer um personagem foda e falar: tá vendo esse personagem que é irado? Eu jogo ele na latrina, olha. Patinho vai descendo pra morar. Então é isso, galera. Nós vamos aqui explicar um pouquinho do Naruto pra vocês, falar da história e das nossas grandes decepções com a série. Eu não tô decepcionado. Nem eu. Que a gente já volta depois do mural de recados. Mural de recados! Galera, agora o mural de recados muito rápido. Muito bem, você tem um Twitter, você quer seguir a Tanguinha Corp, ficar por dentro das nossas loucuras, você quer ver algum participante maluco de madrugada, solitário e triste, tweetando coisas sem sentido? Siga, @TanguinhaCorp. @TanguinhaCorp. E o Facebook da Tanguinha Corp também é facebook.com/TanguinhaCorp. Então acompanha lá que vocês vão sempre saber das novidades antes de todo mundo. Não se você seja for qualquer maluco, você pode ver nossas caras, o que é meio assustador. É, mas você não vai fazer isso, por favor. Você também pode mandar um e-mail. Quer sugerir um tema? Quer fazer um comentário um pouco mais carinhoso, um pouco mais profundo? Mande seu e-mail para podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. Nós adoramos receber e-mail. Isso aí, a gente recebe crítica, reclamação, sugestão, pergunta, dúvida. E você também pode mandar, tá com preguiça de escrever. Você está com preguiça de escrever, seu condenado. Você pode simplesmente mandar gravar. Apertar um botão só e mandar gravar mensagem de voz e mandar pra gente. Como é que faz? Você vai no site e lá embaixo, na barra da direita, no rodapé, vai estar lá mandar mensagem de voz. Você clica, apareceu uma janelinha muito simples. Você mandou gravar. Vai poder falar, gravar com a mensagem se quiser. Aí no final você pode ouvir o que você gravou. Se você não gostou, você manda regravar ou fecha. Mas você tem, não é gravou e foi direto, não. Você pode gravar, sei lá, anota, ah, pô, quero falar que eles xingaram o Tolkien e xingaram não sei quem. Fiquei muito revoltado. Tu vai lá e clica, grava a mensagem de voz e começa. Ô, seus filhos da puta, vocês estão xingando o Tolkien, mas vocês não leram o livro. E aí manda finalizar e enviar a gravação, que vai aparecer no mural de recados aqui do nosso programa. Eu não sei se serve como um incentivo ou ameaça, mas cada mensagem de voz tem a vinhetinha. Então... É verdade, gente. Pô, a gente já a vinhetinha é muito boa, gente. A gente adora aquela vinheta, gente. Manda em mensagem de voz. Pô, que desgrila. E pra você que não assina o nosso feed do nosso site ou no iTunes, pra baixar podcast direto, assine, que a vida fica muito mais fácil, tá? Lá em cima no site tem o sinal do o ícone do RSS. Você clica e manda copiar o link e cola no seu iTunes ou assina direto no navegador. Faz o que quiser, mas assina. Facilita a sua vida, facilita a nossa também. E você tá aí curtindo a Tanguinha Corp, ouviu um primeiro podcast, curtiu, gostou, quer dar uma moral pros vagabundos aqui, recomenda pro amiguinho, cara, chega no seu Facebook, compartilha o podcast, chega naquela menininha que você tá dando ideia, pô, ouve esse podcast aqui comigo, pá, vamos divulgar a palavra, gente. Ouve esse podcast aqui comigo, pá, ah, esse não vai funcionar não, hein, não é nem meu. Então tá bom, vamos começar a falar de Naruto, tá? Um abraço. Então, galera, começando agora esse podcast falando não do anime, não do anime, mas que gênero que ele é, entendeu? Porque a gente já fez um podcast sobre anime, mas foi lá no episódio 8 ou coisa assim. E o Naruto, ele é um shonen, não é isso? Que é um anime para os jovens. Não, ele é geninho ainda, ele não fez o exame. Eu vou resumir shonen. Shonen é um anime em que você tem um superpoder, alguma coisa super sinistra, e você é movido pela determinação. O protagonista é o cara determinado, que mesmo depois de ter sido fudido, estuprado por 5 frotas homossexuais de pau duro, ele levanta e fala, eu nunca vou desistir, porque eu tenho a determinação infinita. Isso é shonen. Também menosprezando o meu mestre. Isso é shonen in a nutshell. Porque e é sempre assim, a bola da vez em Naruto é ninja, né? Porque shonen pode ser Shinigami, pode ser artista marcial alienígena, pode ser detetive espiritual, pode ser mago. Acabou, cara. Aí, eu posso ser um, e... Mago você já quase, Jardel. Tá quase lá. Tá quase lá, cara. Faltam alguns anos. Sou shonen. A parada é você ter uma desculpa pra ter superpoderes, velho. A desculpa de alienígena já foi usada pra caralho com Dragon Ball, então o nego inventa, tipo, ninja agora tem superpoder bolado, então pronto, vamos fazer um anime. Não, ninja é tudo menos ninja em Naruto. Ninja é só, desculpa, olha só, são ninjas, eles podem tudo, foda-se, são ninjas. Não, primeiro vamos falar do shonen, depois a gente fala do Naruto, mas o shonen, na verdade, eu acho que tudo isso que o Ninja Mil falou, mas o principal é que a graça de ver esse tipo de anime é você esperar pra ver até qual nível de força a pessoa vai ficar, porque você fala, caralho, não sei quem tá muito forte, e aí quando você, daqui a uns 100 episódios, você vê que aquele muito forte não é mais nada, entendeu? Ele era o mais fraco do mundo e no outro lado do mundo tem um cara que é 10 mil vezes mais forte e você tem que ficar mais forte, mais forte, mais forte até uma hora que o autor apela e acaba com a série sem dar final, entendeu? Que é o que vai acontecer com One Piece. Cala todo tua show boca, nem, vai se foder. Todo show nem tem a pausa pra treinar. A galera fala, aí galera, olha só, os malucos estão muito apelados. Então, isso aí. Vai rolar. Então, ó, marca um 10 aí de alguma forma, para o tempo, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. Tudo na vida é assim, cara. Se você vai no jogar RPG, você chega no boss e morre pra ele 3 vezes seguidas, você fala, não, pera aí, vou matar os bichinhos aqui pra fazer as side quests e o papo. E depois exato. Eu volto. Sabe quando tem aquela véspera de prova de cálculo 3 e você fudeu, maluco? Você vai pra sala do espírito do tempo. Estuda a porra toda lá e depois volta. Ou você faz a prova e repete e tenta de novo. Até passar. Ou você é um bom shonen. Nunca desiste. Isso aí. Então você escola 150 Harikens e fica tudo certo. O negócio. É importante levar em consideração no Shounen que ele é um anime mais orientado, um tipo de anime mais orientado pra jovens, não tão adultos assim. Então, é bem adolescente, pré-adolescente e, óbvio, é pra todas as idades. Mas como tem esse foco de adolescente, pré-adolescente, tem uma coisa que me irrita, principalmente por causa do público do Japão, que é mega enrustido, não tem... Teve um pililinho. Essa coisa do Japão que o nego tem enrustido, que é não pode ter, tipo, cena de beijo, não pode ter nada assim. Pode ter peito, pode ter decote, pode ter maluco tentando olhar a mulher pelada, mas romance e beijo, não. É tipo, o protagonista pode amar a protagonista, mas no máximo eles vão se abraçar. E pronto. Não, é acaba lance, rolando cara. Beijo sim, cara. Não rola não. O Naruto rolou um beijo, aí, rapaz. Tá vendo? Na bochecha. Um beijo na bochecha, um beijo na testa. Só um lance, né? Rapaz, é pente rala no anime, rapaz. Tem coisa de gente escolada. Aí começa a entrar o Frota, tá vendo? O negócio! Mesmo o Yusuke não beijava a Keiko, acho que no último episódio, assim, ele beijou a Keiko e deve ter sido vetado em alguns estados do Japão. O Goku casou com a Tisha, teve 20 filhos, nasceu, morreu, reviveu e não teve um beijo, cara. Exato. Deu pra caceta e não apareceu nada. Moleque, foi um intervalo, cara. O anime mostrou até ele metendo a mão na buceta da Tite e não mostrou ele beijando. E da Buma também, o cara é putão, mano. Exato. Ah, é, o Naruto, ele mete o tetão quando ele é moleque no negócio. Cara, no Japão é, tipo, primeiro a buceta, depois o beijinho. É por isso que é o país mais populoso, né, velho? O Vegeta... Só já deu viajar pra lá que acabou o problema dele, cara. Vou lá. O Vegeta, depois que casa com a Buma, ele fica conhecido como Vita. David. Porque é vitamina. Já imaginou ele com aquele bigodinho tomando vitamina? A hora que ele tira o copo, e fica sujinho em cima, assim. Aí é o David Vegeta. Show do David Vegeta. O negócio... É, então, mas já falamos, vocês entenderam como é que funciona o Shonen, né? Naruto, pra você que não conhece, eu também não sei, porra, é impossível você não conhecer Naruto. Todo mundo tem, sei lá, um primo criança que vê Naruto e compra as cartinhas e tudo mais, então... É impossível não conhecer. Até no Cartoon Network passa essa merda agora. Ah, mas quem assiste Cartoon Network? Ninguém mais assiste Cartoon Network. Eu assisto. Ah, cara, você não tem mais idade pra isso, mas quando você era criança você assistia, pô. E meus primos pequenos assistem. Não. Eu assistia Cartoon Network porque era foda. Não porque eu era criança. Ah, valeu. Se você é o senhor fodão, né? Não porque eu era foda. As crianças de hoje não tem mais direito de ver, só porque você não vê mais. Não, mas quanto a isso, o Nismix tá certo, cara. Oh, quando eu era mais moleque, Cartoon Network passava lá o cachorro gato, passava o... Passava na Nickelodeon, porra! É, tá maluco. Tá loucado. Rupert, o que não, passava Laboratório de Dexter, passava Johnny Bravo. Passava muito desenho legal, cara. Eu vou assistir o Cartoon hoje em dia, cara. Tem uns desenhos de uns robôs muito bizarros. Caralho, brother, você cresceu, caceta. Não, mas os desenhos ficaram babacas. Se fosse aqueles antigamente, eu ia gostar ainda. Eu cresci e acho Padrinhos Mágicos foda pra caralho. Não, é foda, mas você, sei lá, mas é um que sobreviveu, entendeu? Os outros também são bons, só que a gente não tem mais a mentalidade pra poder aceitar esse tipo de conceito. Eu acho engraçado que o Jardel acreditou todos os desenhos que ele viu na infância dele ao Cartoon Network. Acabou de dar um exemplo da Nickelodeon, né? Ah, a Turma da Mônica. A Turma da Mônica passou, né? Teletubbies já passou. Aí, eu não tinha Sky, cara. Eu assistia meus amigos, cara. Eu sou pobre, eu sou do interior. Mas é engraçado que Naruto eu comecei a ver quando eu era um adolescente, assim, já do público bem shonen. Eu tava no colégio. Eu comecei na faculdade já, cara. No colégio eu não vi ainda, não. Não, eu vejo desde o episódio 10. Aí eu parei de... Quando lançou... Você assistiu não? Fala aí, você que é um fã true, o resto é tudo escroto, né? Não, eu não sou mais fã de Naruto. Eu comecei a acompanhar a partir do episódio 10, porque eu vi um depois, mas quando eu comecei a ver, tava no episódio 10. Aí eu fui acompanhando semanalmente, achei irado. Aí quando veio, caralho, aquela luta do Rock Lee com o cara, eu falei, puta que pariu, caralho! Eu também comecei a assistir por causa dessa luta. Você é muito foda, que é isso? Aí depois foi ok. Não, peraí, então, antes de entrar então aqui na cronologia, vamos tentar falar do anime, pra depois a gente comentar essas lutas em sequência, pra não perder o foco e a ordem. Ok, imagina alguns países. Levei esporro. Fluffy, isso aí, não pode vir um convidado que ele maltrata. É, imagina alguns países. Esses países são defendidos por ninjas. E esses ninjas, obviamente, têm poderes especiais. Aí volta o papo do Shonen e acabou o podcast. Tchau, gente. Não, é basicamente que é isso mesmo. Os países têm os líderes que nunca aparecem. Foda-se, eles são tipo background do background do papel de parede. Pô, aparece sim, maluco. O Sarutobi morreu lá, viu a lutinha dele. Sarutobi não era nada. Tem o chefe do país, cara. Presidente do país do fogo, rei do reino. Exato. Tem tipo o líder do país. Não da aldeia da folha, mas tem do país mesmo. Ah, o país do fogo. Isso. Caralho, não apareceu até agora. Não, já apareceu sim. Cara, se apareceu, não fez a menor diferença. Ah, tudo bem. O anime tem o quê? 400 episódios? Ele apareceu em um, mas... Episódio? E deve ter sido filha. É tipo o Lugia, né? O cara, ele é o líder do país, ele é o presidente, o rei, o motherfucking ice cream da parada. Aí ele chega e monta umas vilas secretas de ninjas, moleque. Porque se é ninja, a vila tem que ser secreta. É, mas é verdade. Só no nome, né? Porque é secreta. É, secreta só no nome, porque tem gente normal, tem padeiro, neguinho com bicicleta buzinando, carro. Secreta só no nome, foda-se. Ah, a localização é secreta, pô. É, eu gosto da tradução que o nego usa, é vila oculta. Vila secreta da Folha. É vila oculta da Folha. Então, aí você tem essas vilas ninjas que protegem o país e respondem a esse líder. Se o líder falar, vai todo mundo atacar o país tal, vai todo mundo atacar o país tal e foda-se. Não, mas os líderes não são importantes agora. O importante é a vila. A vila, o conceito da vila, é como se fosse uma cidade com uma cultura totalmente diferente, porque quase todo mundo lá é ninja. As crianças, quando fazem uma certa idade, elas têm direito a ir pra uma escola ninja, pra fazer um exame pra virar ninja. E aí, se passar, ela vira ninja, entendeu? Eu acho que seria foda se tivesse uma vila com um barril lá dentro e um moleque pobre ninja, assim, que ele sai da parada e toma um cascudo de um velho ninja, sabe como é que é? Mas cara, uma bruxa ninja. O anime, ele começa muito bem. Legal. Peraí. Bluff, você vai falar que o anime começa muito bem. O anime começa com um ninja vestido de laranja. Não, mas isso não é importante. Ele é uma criança, cara. Que é Super Saiyajin sempre. Pra situar a situação, pra botar essa situação na sua cara, ele começa muito bem, cara. Porque ele bota uma criança que fez a idade, acabou de completar a idade pra fazer o exame pra virar ninja. Então, tá naquele... Chegou atrasado, ganhou um Pikachu. Chegou atrasado, isso aí. Aí ele faz o teste e você, caralho, percebe, caralho, o cara é um ninja, mas tá na escola e o instrutor usa uma bandana com uma etiquetazinha com símbolos de Konoha e o teste pra passar na prova, na verdade, se você conseguir colar usando as suas habilidades ninja, você passa, senão você vai ser reprovado, entendeu? É uma mensagem escrota. Você vai na frente, mas o que é bizarro é o que você acha que é um ninja? Bluff, pra você, defina ninja, sem Naruto. Antes Naruto. O que é um ninja? É aquele cara que, porra, anda só com os olhos à mostra, com espada, tudo armado e que assassina sem ser visto. Assassina sem ser visto. É o maluco que é mega discreto, usa aquelas roupas pretas cobrindo tudo pra poder ficar na noite, pra passar desapercebido na night, pra matar geral na surdina, né? Bater de frente e sentar porrada. Em Naruto, eles escolheram essa palavra ninja porque eles acharam maneiro. E falaram, porra, não, palavra ninja é maneiro, então vai ser ninja. Pra quem já assistiu o filme Ninja Assassino, é um bom exemplo do que é um ninja. Exato. Esse pra quem filme, assistiu cara... o filme Três Ninjas, tem um exemplo melhor ainda do que ser um ninja, cara. Esse filme é muito mais foda do que isso. Três Ninjas dos Três Menininhos? Dos Três Menininhos, rapaz. Porra, esse filme é muito foda, é muito cara. Sessão da Tarde de Elite. Ninja é muito mais maneiro que essa porra, cara. Então, mas não tem por que eles serem ninjas, mas como desenharam o Kakashi com metade da cara dele coberta, falaram, caralho, esse maluco parece um ninja aqui, porra. Fechou, então. Ninja. Ninja. Não, pô, mas tem as shuriken, as kunai, que são artefatos ninjas. Tem as cordas ninja, tem os equipamentos ninja. Acho que é por isso que eles aproveitaram o nome ninja, cara. Sim, mas é o problema que, pra ficar infantil, eles não puderam usar essa aparência do ninja obscuro e assassino e temperado temperamental, tá ligado? Exatamente. É meio que cultural da parada, não é, não, não é necessariamente todo mundo é assassino. Até porque tem um clã só de assassinos ninjas. Assim como no Pokémon, os Pokémons não podem morrer, cara. Eles têm que desmaiar, porque são crianças que assistem isso, cara. Toda hora a gente traz pra ela Pokémon, cara. Deve ter alguma coisa tá dizendo pra gente falar sobre Pokémon. Enfim. Mas assim, deve chamar muita atenção, né, cara? O ninja que tem que ser obscuro, usar uma roupa laranja e ter marcas na cara. Mas é porque nem todos os ninjas são pra ser assassinos que o país de fogo vai mandar atacar e infiltrar. Então, sim, todos os ninjas têm uma. É um exército, cara. É o exército do país. Sim, cara, mas tem o grupo de elite de assassinos que eles são discretos. Não é? Caralho, todo mundo fica por aí zanzando. Todo não, mundo... não, tem, se você assistir, não sei se você assistiu, mas tem os que matam na surdina mesmo. Ah, peraí, levou esporrinho. Se você assistir, que eu não sei se assistiu, tá gravando essa merda que assistiu, tá falando merda. Assistiu só a Naruto criança e tá aí falando que os caras não são ninjas, pô. Não, mas olha só, o cara que vai fazer faculdade de medicina, ele não faz o vestibular vestido de branco, cara. Ele faz a prova porque ele quer, cara. Depois que ele virar médico, ele anda de branco ou não, porra. Mas eles não andam de branco nem de preto. Eles andam... Os que querem andam, porra. O foda de Naruto é que eles são ninjas e eles têm dentro, eles têm um ninja-ception. Porque eles são ninjas e dentro da vila ninja deles, eles têm ninjas ninjas. Que são ninjas pra serem ninjas e não serem vistos e fazerem assassinatos. Então tem os ninjas e tem os ninjas ninjas. E desses ninjas ninjas ainda tem uma divisão ninja ninja ninja. Ninja? Porra. Ninja. Gol de ninja. Gol ninja. Gol. Ninja. Grupo especial de assassinato, cara. Tem várias coisas. É o bop dos ninjas, moleque. Imagina como é que deve ser o bop dos ninjas. Já vai andar de preto mesmo, né? Tem que invadir a aldeia adversária, não. Ou sei lá o quê. Não, mas igual você tá falando que não tem nada de ninja. Tipo, não tem nada a exagerar. Tem pouca coisa, mas ainda assim existem muitas coisas ali a respeito. Shuriken Kunai. Shuriken, não, Kunai, tem os assassinatos aí na surdina também. Tem os malucos que veste preto com a cara tampada também. Tem o jutsu, tem o negócio tem da meditação, tem uma porrada de coisa. No começo, eles tentavam vender a ideia de que você, o ninja, ele não é aquele cara que vai de frente e porra o cara até a morte. Ele é o cara que faz a estratégia, tenta ir por trás, assassinar, evitar sempre combate corpo a corpo de frente. Só que isso não é shonen, né? Shonen é quem grita mais e quem bate mais. Tem que anunciar o nome do golpe. Exato. E um ninja que grita o nome do golpe não é um ninja. Cara, experiência de quem não acompanha, não tá nem aí pra essa porra toda, mas o pouco que eu vi de Naruto, tipo, eu vi tipo, um décimo de nego tacando shuriken, essas porras, e o restante de sapo gigante, assim, essas paradas bizarras, assim, o cara em cima de um sapo que parecia um prédio. Uchiwazu no Jutsu. É tipo essa porra aí, tá ligado? Esse bagulho caótico aí. Então você não viu uma luta da Tenten, cara. Porque a Tenten joga shuriken pra caralho. Eu não vi isso em 99% do resto, cara. Mas o que eu vi, tipo, a maioria foi parada bizarra. Então não se configura mesmo um ninja. Se configura um Dragon Ball disfarçado aí. Como vocês estão falando, um nome de ninja. É mais ou menos por aí, cara. Jardel, um ninja, ele joga uma shuriken que vai, tipo, na testa ou na jugular do maluco e mata o cara, tipo, tá! Ninja! Matou o cara. Ah, cara, peraí, mas você tá somando ninja com shonen, cara. Se você for matar uma pessoa pra cada arma que você utilizar, você vai detonar o seu anime, cara. Não tem como fazer. É que nem você jogar 007 no 64 e colocar aquela porra de matar em um tiro. Não perde toda a graça do jogo, cara. Você porra, nem consegue andar. O Rodengan é muito maneiro. Era irado, aí nego pegava RCP-90 e fudeu. Arma laser. Você nem nascia, você nascia no seu respawn no jogo, aí você nascia e... Param, param. Porra, nem conseguia andar. Ah, velho. O negócio. O meu problema só com o Naruto é que eles querem vender a ideia de ninja e eles tentam vender a ideia da furtividade, não sei o quê. E dá 30 minutos e o episódio tá o cara no final assim: ah, eu vou usar o level 2 do meu poder! Ah! E a cidade inteira sabe que o cara tá ali gritando, rando e saindo raio vermelho do olho dele. Não, é verdade, tá certo. É legal até que na primeira luta, que vai ser a primeira luta séria entre dois ninjas, que vai ser o Kakashi contra o Zabuza, assim, tem toda aquela temática, meu Deus, tem alguém infiltrado, vão dar um golpe, não sei o que lá, e começa a surgir dragão d'água pra um lado, bolha pro outro, neguinho tacando shuriken gigante, se multiplicando, foda-se. Ninja é só um nome, cara. começou na surdina. Pô, aí um viu que o outro tá ali, o cara já descobriu que eu tô aqui, agora o negócio é matar no pau a pau, negão. Ó, aí... eu vou avançar só um pouquinho na história. Naruto é tão ninja, que tem um arco da história que chega um maluco, entra pela porta da frente da vila oculta da Folha e destrói a porra toda. Ele entra ali, dá licença, nego. Onde você está? Caralho, começa a destruir sozinho a vila inteira. O negócio... A gente falou, é uma vila de ninjas e os ninjas formam pequenos trios de acordo com características a caralha que o cara acha. Ah, você tem cabelo rosa, você não tem família e sua família foi exterminada. Então vocês têm tudo em comum, vou formar um trio com vocês. E aí, eles têm um professor, que é o Kakashi, que é o ninja mais experiente, e levam eles pra missão. Levam eles para as missões. É, mas no começo não mostrou os trios, né? Só mostra um pouco depois quando eles voltam nessa missão inicial, né? O trio do Naruto. Sim, sim, sim, sim. Tecnicamente, essa não é a missão inicial, né? O grupo, eles passam na escola ninja, eles viram o primeiro nível de ninja, que é o Genin. Ah, é, eles fazem aí, várias missões idiotas antes. Aí eles ficam fazendo missões tipo procurar a gata da vizinha que se perdeu. Cortar o mato ao redor da vila. É, cortar grama, fazer eles são coisas tipo assim. Estagiários ainda, pô. Ninjas. Estagiários ninjas. Cortando grama. Porra, maneiro. Limpando o rio. Quando tu vai pro exército servir, tu vira um ninja, sabe? Começa a plantar grama, lavar o banheiro, é importante calçado. Falar que essa é a profissão deles, né? Cada tarefa, cada missão que eles têm um contratador, uma pessoa que tá pagando eles pra ir fazer o que eles têm que fazer. Isso. Seja cortar a grama, seja salvar o gatinho, seja matar um cara bolado. É, por isso também que o ninja não é o assassino, é só um termo, como vocês todos reclamaram aí, que dá alcunha ninja dada aos personagens. E as missões são divididas em rankings, né, de acordo com a dificuldade. É uma coisa que até tem parecido em Fairy Tail. Fairy Tail tem exatamente isso aí, só que são magos ao invés de ninja, que é bem mais adequado. Mas o... E aí tem lá, rank E, D, C, B e A. Ah, é difícil pra caralho. E S. Não, não, S. Tem S também? Sempre tem sempre S. Tem S. Verdade, sempre tem S. S de super. A vida com S é mais sadia. Aí eles estão pegando lá as missõezinhas D, nível D. Aí do nada eles caem numa missão nível D que eles acham que é tranquilona. E no meio da missão eles percebem que era uma missão nível S. Sem querer, pegaram a missão nível S. Não, é porque o maluco ele contratou, só que ele não tinha dinheiro pra pagar a missão nível S. Ele falou que era, tipo, tranquilão. Só que ele falou, tipo, ah, me leva até ali o outro bairro que me protege. É só contra bandidos que querem roubar meu dinheiro. É, exato. Escolta meu barquinho. Esqueceu de falar que o campeão de MMA, ele tá devendo dinheiro pro Anderson Silva. É tipo isso. O negócio... Eles acompanham o rapaz até a cidade dele e depois eles descobrem que o cara tá sendo perseguido por um ninja muito bolado, sinistro, que é do nível do Kakashi, que é um Jounin. Então, voltando, tem o Genin, que é o estagiário ninja. Você acabou de sair da escolinha. Tem o Chunin. Sou eu? Eu sou o estagiário ninja. Vai tomar no seu cu, rapaz. Caralho, que grosseiro. Ah, não, grosseiro não. Esse filho da puta sempre me rebaixa, esse puff viado aí. Acho que é porque ele é amigo. Porque na abertura eu falei que o Pompo era Genin. É, é porque você não sabe nada de Naruto, cara. Então você é Genin, pô. Não, desculpa. É por isso que eu você é chefe. Eu podia falar que você era só um cidadão da fila da Folha, entendeu? Que... Então eu sou um Hokage, maluco. Ah, valeu. Caralho. Você é um mago. Eu sou o padeiro. Eu sou o Pompo. Tô vendo o Lamen. Então. Eles descobrem que... Aí tem o Chunin, que é tipo um nível acima, é tipo o ninja padrão. Tem o Jounin, são os ninjas bolados. E tem o Hokage, que é o líder da vila. Entre eles. Na verdade, o Hokage não precisa ser não é um nível acima, é só um título. Acima do Jounin vem o Sanin. Não, Sanin não é título. Sanin foi dado porque, olha, vocês são maneiros pra caralho, vocês são Sanin. Só vocês três. Sanin é título, cara. Não, é. Não tem profissão, não tem carteira assinada a Sanin. Cara, mas tipo, o Kakashi poderia ter sido Hokage e não ia deixar de ser Jounin. Ia ser Jounin e Hokage. Não, não ia deixar de ser Jounin, cara. Você não vai ser Kage se você for um merda. Então, geralmente é o Jounin que é Hokage. O Rang não é Hokage, é Kage só. Kage. É isso aí, Hokage é só... Que é o Kage da Folha. Kage é o Kage da areia. Mizukage. Juni Play. É o Kage da água. Aí, feliz Kage na areia é o gato, né? É o Kage na água. Tem o Kage na areia, que é o gatinho, e o... gatinho. Que merda. Que como? eles encontram um Jounin no meio do caminho, um cara forte pra caralho, e o Kakashi, que é um Jounin, e ele é o professor dos três genins, que é o Naruto, o protagonista, que dá nome à série, o Sasuke, o personagem frio e calmo que quer vingar o assassino da família dele, e a Sakura, que é uma personagem sem profundidade nenhuma. É, só pra fazer o duelo amoroso entre o Sasuke. Tem isso, cara, ele é tipo Helena Steinfeld, sabe? Qualquer carga feminina joga pra cima dela. A Sakura é tipo que puxa o público feminino pra assistir o desenho. Ela não tem nada, cara, ela não tem nada. Ela tem nada. Cabelo rosa, cara. Eu vou falar mais uma vez, ela não tem nada. Ela não tem nada. O que vocês estão falando, cara? Cara, mas assim, não, assim, tipo, de poder, magia, realmente ela é uma fracassada. Ela não tem magia, ela não tem história. Qual é a história dela? Fala aí. A história dela é... Ela é apaixonada pelo Sasuke. Aham, caralho, hein? E é ignorada, ignora o Naruto. Ela e a escola inteira. Cara, a história, ela é o que eu falei, ela é pra puxar o público feminino, porque essas menininhas, cara, elas só gostam do menininho e não fazem nada, velho, só ficam tentando impressionar, porra, é o público-alvo. Vento, cheiro... Mas, é assim, o público-alvo, cabelo rosa. Me conta um pouco da família dela, qual é da família da Sakura? A Haruno, qual é a família Haruno, o que ela faz, de onde ela vem, tem algum ninja na família dela? Ah, tu tem noção, a família da Ino é mais relevante que a família da Sakura. Sim. Você sabe que a família da Ino, o pai da Ino é foda e que ele tem uma loja de flores. Exato, a Sakura, porra, ela não é da... nada. Esquadrão de investigação, maluco. Eles não perceberam que a Sakura, ela não fazia nada mesmo, que eles botaram no final da série normal, pra, quando foi entrar a Shippuden, e falou, ela falou pra Tsunade assim, Tsunade, me treina aqui porque eu não faço nada. Me ensina as magias do Regen Bolado, por favor. Só que ela não foi esperta, porque pediu pra uma outra mulher, que mesmo sendo Senin é inútil. Não, ela é foda, cara. Que isso, pô. Senin são não, ela é uma resto, comparado ao resto da galera, a Tsunade é lixo. Não. Super. Pô, a Tsunade é a vovó, né, cara? Também tem isso, mas. Todo mundo ali é velho também, você não é desculpa. Não, é desculpa sim. Mas ela tem os poderes curandeiros bolados do mal que ninguém mais tem, cara. O negócio. O que foi importante dessa luta, dessa missão, que foi a primeira grande missão, o primeiro grande arco da série, foi que mostrou pra eles que eles cresceram, né? Você consegue ver ali que eles deixaram de ser genins, noobs, e eles já são ninjas bem mais treinados, já tem bem mais conceitos, e apresentam todos os conceitos da série. Depois disso, eles já podem partir pra ser chunins. E acima de tudo, ninja inimigo, eles estabelecem o nível de poder, que é uma coisa muito importante nesse tipo de mangá. Eles estabelecem, porra, Kakashi é uma lenda, ele tem um olho raríssimo, não sei que lá, porra, o Sasuke também é descendente da família exterminada, o Naruto tem alguma coisa estranha dentro dele, e a Sakura é figuração, sabe, eles estabelecem isso e o nível de poder, e aí depois vem a outra saga que é o torneio Chunin. Se a gente respirar assim, é shounen, foda-se, a gente encara ninja como se fosse um tipo de cara poderoso, beleza. Aí você consegue relevar a série. Eu achei que a série começou muito boa. Começou muito bem, porque a série tinha toda aquela proposta, porra, eles são aprendizes, gente foda, escala de poder, eles são aprendizes, tem os ajudantes, tem os mestres. Eles são aprendizes. Sabe? Deja-vu. Eles aprendem. Uma coisa que eu acho muito importante em qualquer anime, em qualquer filme, em qualquer jogo, são os personagens. Os personagens, eles têm que ser interessantes, eles têm que ter uma história cativante. Verdade. Eles têm que ter um motivo pra você torcer por eles, pra você falar, cara, esse maluco foda demais. Naruto fez personagens muito bons. No começo da série, quase todos os personagens, menos a Sakura, quase todos os personagens eram muito bons. Fala, cara, esse cara é maneiro, quero que ele se dê bem, quero que ele torça. E Naruto foi botando personagem, e foi botando muito personagem maneiro. Mais e mais, eu falo, pô, tá com bastante personagem maneiro. E aí o ela autor, falou, ele dava um background de fazer você gostar dessas pessoas. Foda-se. Exato. O Naruto. A história, a trama principal sempre foi Naruto e o amiguinho dele, Sasuke. Mas os personagens de fundo eram muito fodas. Assim, muito bem trabalhados. Eu caguei pro Sasuke, mas eu adoro, sei lá, o Neji e o Rock Lee. Sabe, você vai curtir por eles, você vai querer acompanhar por eles. E isso foi o que me frustrou em Naruto. Porque Naruto, por mais que ele tenha criado personagens excelentes, com um background potenciais infinitos de aproveitamento, eles falaram, sabe o que ia ser irado? Se a gente não aprofundasse nenhum desses personagens e botasse mais, e mais personagens, e mais, moleque, e mais. Tem no jogo, você pode escolher mais personagens pra lutar e nego vai comprar mais. Então bota mais personagens, moleque. Pô, mas já tem tipo 100 personagens. Então bota mais. mais dois. Ah, tem 102, então bota mais 4. Olha que nada. Caralho, muito personagem. Perdão, viciado em personagem. Personagem. É isso. Hoje, se você abrir o mangá, tipo, eu vi Naruto no começo. Eu vi os 100 primeiros episódios de Naruto. Se você abrir o mangá de hoje, você falar, caralho, quem é esse maluco? Quem é esse clano aqui? Eles nunca pararam de adicionar personagens. E botam personagens pra você gostar. Forçam você a gostar daquele cara e falar, cara, foda-se esse cara. Eu quero ver o Rock Lee. Eu quero ver o... Porra. Agora o Dragon Ball. Eu gostava do Tenchi. Porque ele tem um olho na testa. Não, pera aí, não dá pra comparar Tenshinhan com o Rock Lee, cara. Porra, mas o Tenshinhan é um excelente exemplo de personagem superado, cara. Ele já foi um cara foda e a série ocorreu, ele foi ficando defasado. Não, defasado, sim, cara, mas eu não me senti mal por não o Tenshinhan não aparecer mais. Eu falei, pô, foda-se Tenshinhan, vou ver o resto, tô de boas aqui. Não é nem a defasagem de poder, porque isso também é um grande problema, que lá na frente fica absurdo demais. A galera todo elenco de apoio. Mas os peças, porra, você vê, o começo do desenho dá a entender que tudo bem, o Naruto e o Sasuke são os protagonistas, mas o elenco de apoio vai estar sempre ali. É, eles trabalham na turminha, turminha de Kokoro. O ritmo do começo do anime é excelente, cara. Por que, que a gente falou que Yu Hakusho é um dos melhores animes que já foi feito? Porque todos os personagens são muito maneiros. E eles não desistem dos personagens. Você vê personagem que você luta no Torneio das Trevas, no primeiro, tipo o Tiu, ele vem aparecer lá no final da série pra lutar também. E você vê, caralho, aquele é o Tiu, que foda! Ai, vai beber, vai dar um golpe, caralho, ele fudeu! Isso, não, mas no Naruto eles também não esquecem os personagens. Assim como tanto os personagens secundários também destruíram, matam os grandes rivais lá da Katuki, digamos assim. Tá forçando a amizade, Jardel. Claro, não, cara. Porra, você vê, o Shikamaru. A Sakura matou outro, eles também matam os vilões fodões, na teoria. Não é só o Naruto que tá matando os vilões fodões. Os secundários também têm as suas lutas épicas na série. Mas eu pergunto, eu adoro o Kiba. O que o Kiba fez? O Kiba? Que babaca. Tempo! Não, mas peraí, que eu tenho que lembrar qual foi o último. Porque todos os secundários. Muito fã do Nege. O que, que o Nege fez? Não, ó, Jardel, eu quero que você me diga uma luta que o Rock Lee ganhou. Uma luta que. O Rock Lee realmente. O Rock Lee é um personagem que é bastante destruído pelo desenho. Ele nunca pode ganhar e se ele tem uma. Mas ele não precisa ganhar nada porque ele comeu o curry da vida, cara. Não, isso são fillers, cara. Isso não conta. Curry da vida. É isso aí. O negócio. Uma das coisas mais excelentes de Naruto é a trilha sonora. Eu acho que são poucos animes que tem uma trilha sonora tão boa quanto Naruto. Eu não tô dizendo dos singles de abertura e encerramento, que até tem algumas legais. Soundtrack, amigo. Música de fundo mesmo. A soundtrack do Naruto é genial. Eles misturam música oriental, aqueles tom, tom, tom, tom, tom. Aqueles bambu assoprados. Isso, com rock. E fica tipo um... Cara, muito bem trabalhado mesmo. Então, você tem aquela música bem encaixada pro momento triste, você fica, intensifica o sentimento, né? Você fala, caralho, Rock Lee, tadinho. Você tem aquela música, quando vai começar a ação, você tipo levanta e fala, caralho, agora vai, moleque. Por isso que eu até preferia antes o anime ao mangá, porque a trilha sonora faz toda a diferença. Faz muita diferença, cara. E no começo, o anime, ele tá muito bem construído, então você não se incomoda. Porque o mangá tem por característica não ter aquela enrolação, entendeu? Aquelas coisas entre luta, aqueles diálogos estendidos. Então você acaba preferindo. Mas no começo do anime, eu não percebia essa enrolação no anime. Então a música fazia muita diferença e o anime era bem fluido. Então era tudo perfeito. Tem vídeo no YouTube que eles passam as imagens do mangá com música do fundo. Só que o Naruto pecou por uma coisa. Tinha filler até o cu fazer o bico. A primeira parte da história com eles crianças, assim, acaba em 100 episódios e tem mais 100 episódios só de filler, porque eles não queriam pular. Caralho, pra outra fase. Porra, aí teve muito filler, cara, foi um absurdo. De filler em sequência, foram tipo 30 episódios seguidos de enrolação, porque o mangá não tava muito adiantado, tinha que esperar um pouco o mangá andar. Não, e sem falar que os fillers nada inocente, né, cara? Tipo assim, o maluco usando um poder pra fazer um macarrão. Os ninjas do macarrão, cara. Porra, que maneiro. Porra, o fantástico, o que há por trás da máscara de Kakashi. Puta que pariu. Cara, outra máscara. O que eu acho, assim, relevante nisso é que todo shounen tem filler hoje em dia. Menos de One Piece. Porque One Piece é foda pra caralho. Mas é filler sim, cara. Pouquíssimo. Tem filler de tipo 4 episódios. Não, sim, eu não sou contra o filler. Porque eu acho realmente que não dá pra fazer não dá pra acompanhar a velocidade do mangá. Mas, porra, filler tem que ser um aqui, entre um negócio e depois outro ali, separado. O Naruto fez um filler absurdo. O Bleach, por exemplo, fez um filler, uma saga de vampiros. Cara, caralho. Pior que isso, muito pior do que isso em Bleach, é você tá no meio de uma saga. Sim. Lá. Ah! E... Não, vai falar vai dessa rolar, merda de Naruto. Vai rolar a porrada falar... agora. Vai ser tipo eu contra o chefão. Mas calma. Exato. Aí, antes favor, disso, cara. Time skip. Vamos para o... Finge fala que nada disso tá acontecendo. Dessa vamos meter um filler aleatório agora aqui pra enrolar. Naruto. Ah. Brother, não é sobre Bleach, não vou deixar xingar. Sacanagem, eu acho que nessa hora aí o... Tomado, o autor teve o filho, tá ligado? A filha dele nasceu e não podia mais desenhar, escrever. Porra, e ele teve que se ausentar, cara, porque não tem justificativa nenhuma pra terem feito isso. No meio da luta, praticamente. Não, a e ideia... os inimigos que eles colocam no filler de Naruto? Eles colocam os inimigos... Ah, o poder do maluco, ele invoca uma montanha gigante que destrói o mundo se não quebrar a parede da montanha. Porra, eles colocam os personagens no filler muito absurdo. Qual o problema do filler? O filler, ele não pode causar nenhum impacto à série. Porque não pode matar um personagem, por exemplo. Não. Sim. Pode dar um poder novo pra um personagem. Não pode fazer alguma coisa que depois no mangá vai conflitar. Então, você sabe que se você pular o filler, você não vai estar perdendo nada. Perdendo nada. Às vezes é até legal que em alguns fillers eles põem, tipo, um detalhezinho do... uma coisa que no mangá não apareceu no anime, não sei, no episódio. Uma frasezinha solta, assim, que dá um easter egg da frente e tem como encaixar isso no filler, mas... Isso pode ser muito mais bem trabalhado, né, cara? Você pode fazer um filler aprofundando uma história de um personagem em um determinado ponto, aprofundando a relação, por exemplo, do Azuma com a... esqueci o nome dela. Moleque tem olhos vermelhos, mas não tem charinga. A do Genjutsu? Esqueci o nome dela. Mas eu entendi, tipo, dos personagens não muito principais, que ficam em segundo plano, dá pra fazer um filler explorando eles pra mostrar como é que é, como é que eles evoluem também. Legal. Ainda mais agora, que Naruto tem 1 milhão de personagens, cara. Sim, porra, verdade. Dá pra fazer. Só que eles... Não, os fillers do macarrão. Os fillers ficavam enrolados mesmo, e você, tipo, se sentia um babaca assistindo. Você fala, cara, eu tô perdendo meu tempo. Que isso, cara? O arco-íris de mijo sobre a vila foi sensacional. Caralho. Nem lembro disso, graças a Deus. Não, mas nada vai superar fazer usar o Rasengan pra fazer um macarrão, velho. O negócio... Naruto basicamente tem 3 linhas de poderes dos ninjas, né, cara? Você tem ou ninjutsu, que ninjutsu é Hadouken. Tudo isso que você ouviu falar de ninjutsu que os ninjas têm, isso aqui, foda-se. Esquece isso e pensa em Hadouken. Só imagina. É poder. É a mana azul. É, ninjutsu é jogar bola de fogo, se multiplicar, mandar super bola azul bolada. São coisas que assim. Não pode acontecer. Isso. Não, genjutsu também não. A gente parte pro segundo, que é o genjutsu. Genjutsu é a ilusão. Que isso? Que nós. Genjutsu? Genjutsu. Falar que era o jutsu do Pluff. Engraçado, meu amigo. Mas não é, tudo bem. Genjutsu é quando você bota um maluco em transe e ele fica viajando lá. Caralho, eu tô na mó bad trip aqui, maluco. O que tá acontecendo aqui? É um LSD no maluco. Né? Exatamente. Droga. É hipnose praticamente. É a mana branca da parada. E tem a terceira linha, que é o taijutsu, que é a porrada. Que, pô, ninja é um farrafo. Ninja MMA. Ninja que é ninja tem que saber um jiu-jitsu ali, né? Na moral. É mana verde. Olha o Frota aí já invadindo a porra aí, do que eu falei, rapaz. Mas aí, faltou só uma linha, cara. A do Bloodline, cara. Linhagem avançada. Tem a parada, porque tipo assim, no Naruto, na vila, tem tipo famílias famosas que, pô, você por ser daquela família, você obtém uma parada hereditária que tem uma vantagenzinha na hora de lutar. Por exemplo... Tem olhos especiais, tem o... Não, mas aí essa linhagem influencia no seu ninjutsu, no seu genjutsu ou no seu taijutsu. Não, mas tem... Mas, porra, pode, o Rock não tem porra nenhuma e tem os três também, cara. É uma puta coisa. Você pode ser aquele cara da aranha que enfrentou as crianças quando elas vão atrás do Sasuke. Ah, enfim, ninja avançada você nasce com um poder diferente. Você tem alguma coisa que outro ninja, por mais que tente, nunca vai ter. Ou vai, se fizer a cirurgia e botar um olho. Aí já começou a cagar a história. Aquilo é você nascer com algum tipo de mutação e a sua família procria, só fode entre primos pra poder manter essa parada. Aí todo mundo nasce ou deformado ou com um olho poderoso. E basicamente é isso, né? Caralho, o foda é que aí tem gente em Naruto, assim, o Neji, por exemplo. Neji é um personagem muito maneiro. Ele tem uma história muito bem desenvolvida. E ele é mais um dos personagens que eles esquecem depois e foda-se, não teve mais nenhum avanço na história dele. Foda, né? Mas a história inicial dele é muito maneira. E ele tem a linhagem avançada. Ele tem um olho sinistro bolado lá que ele consegue... Qual é o nome do olho dele? Oi? O nome do olho? Byakugan. Byakugan, isso aí, isso aí. Ele tem o Byakugan que ele consegue ver a linha do chakra. Ah, é. Parênteses. Voltando no tempo. É verdade. Mestre Splinter Style. Todo shounen tem uma forma de energia que as pessoas usam, os poderes, é a mana. É o chakra. É o que é chakra, energia espiritual? É Osmo. O chakra ou é vila? Vocês estão falando aí? Hã? Não vai porra nenhuma. Aí, o Pombo hoje tá on fire, moleque. O Pombo hoje, ele podia fazer, tipo, entrevista pros trapalhões, velho. Teu chakra, a fazenda. Eu estou acumulando minha energia ninja. É só tá junto o pincel do remake. Cara, não tem nada pra falar sobre essa porra. Deixa eu contar minhas piadinhas aqui, tá? Com certeza. Suco de cevades. Aí, quando você... Aí, o chakra é a mana do Naruto, né? Do Shonen. E o olho do cara, ele consegue ver o chakra fluindo no corpo do cara. E consegue ver por onde sai a energia. Aí, ele consegue dar uma dedada no maluco que aí impede de sair o chakra. Beleza. Não, peraí, você tá zoando, né? Não, peraí, não é isso. Ele consegue ver, tipo assim, digamos que o cara tá na parede, ele consegue ter tipo uma visão infravermelha pra ver quem tá atrás, enxergando as linhas de chakra. E ele tem o domínio dos pontos no corpo que bloqueiam ou liberam, que controlam o chakra. Domínio porra nenhuma, ele tá vendo, cara. Sim, mas ele sabe quais são os pontos que ele tem que atacar. Claro, ele tá vendo, porra. Não, é só ver, uma... cara, ele tem que aprender, porra. É uma técnica, caralho. Tanto é que tem... Tá vendo? A Renata não conseguiu usar a técnica do 112, palmo. Só conseguiu usar 64. Depois é que ela aprende do 112, sei lá. Qual é a técnica? A técnica é dedar os buracos muito rápido. Isso, sem ser visto. Girando. Tem que ser girando com uma bola. Cara, eu tô imaginando o pensamento do Pombo a respeito desse desenho. Eu tô pensando aqui, o Kid Bengala tem a técnica dos três palmos, tá ligado? Ele é quase um ninja. A parada é você dedar os buracos todos da pessoa no mais rápido possível. Essa é a técnica do maluco. Ele vê e ele só treina como ele vai acertar, porque cada pessoa é diferente, né? Você vai falar que o Anderson Silva e o anãozinho do Jackass. É, você consegue genericamente acertar todos os buracos dos dois. Caralho, você tá pegando muito mal, moleque. Melhor parar de falar buraco, para ponto, fala ponto. Eu tô imaginando, velho. Então, o olho dele... Aí ele nasceu assim, nasceu com esse olho, ele tem um poder além. Então, e por Naruto... acaso é um olho com catarata, né, cara? Não, eu acho o design maneiro. Uma outra coisa que eu acho legal em Naruto é o character design, né? O design dos personagens, inicialmente, era muito bom. Não tem um personagem... Até o Choji, moleque. Até o Choji, você falar pra ele, fala, pô, esse gordo é maneiro, cara. Esse gordinho é maneiro. Cara, mas é porque você era criança e eles eram ninjas, cara. Eles tinham cachecóis e tudo mais. Não. Eles eram realmente estilosinhos. Eles tinham estilos próprios e você sempre via a família deles, os pais deles, você imaginava como eles iam ser. O cara teve um trabalho pica no começo, assim. O começo de Naruto é perfeito, cara. É perfeito. Olha, eu vou te falar. Perfeito. Falando de personagens e como eles são bem trabalhados, eu vou falar do Rock Lee, que é o meu personagem preferido. Eu acho o melhor personagem da série e um dos melhores personagens que eu vi em animes. E uma das coisas que me frustra em Naruto é como eles não souberam aproveitar esse potencial dramático que tem o personagem. A série não acabou ainda, de repente... Tá. Cara, ele... Brother, não. Enfim, Naruto tem esses ninjutsus, genjutsus e taijutsus que a gente falou, né? Só que o Rock Lee, ele nasceu... Diferente das pessoas que nascem com um olho bolado ou com um terceiro mamilo... Com problema de insetos. Exato. Ele nasceu com um problema. Ele nasceu com uma disfunção hormonal que, além de nascer muito pelo na sobrancelha dele... Ele não consegue usar nenhum tipo de magia. Ele não consegue mandar nem jutsu, nem jutsu. Ele não manda bola de fogo. Ele é aquele personagem do Phantasy Star que não tem MP. Ele é só básico. Exato. Ele é só melee. Ele transou e não falta magia. Mas aí que tá. Ele não chegou e falou, beleza, eu não tenho isso, eu sou só melee. Não. Ele sempre falou assim, o meu sonho é ser um ninja. Isso é uma característica bem shonen, né? O cara ir contra todo mundo, que todo mundo fala pra seguir o sonho dele, né? O Rock Lee sempre sonhou em ser um ninja. E todo mundo zoava ele. Cara, você não pode fazer ninjutsu nem genjutsu. Você vai ser um ninja nem aqui nem na puta que pariu. Aí ele, não, eu vou conseguir ser. Você é um ninja muito sinistro, moleque. Você é muito foda. Você vai ver. Aí chegou o Neji, o cara do olho bolado. Catarata. Assim, ó, meu irmão, eu tenho catarata bolada, eu nasci com a catarata bolada, eu mando bola de fogo, eu mando ilusão bolada. Eu viro tronco de árvore. E eu desço a porrada também. E você, o que, que você faz? Ele, cara, eu desço a porrada muito sinistro, moleque. É isso que eu faço. Eu vou focar, tipo, enquanto você estiver estudando ninjutsu, eu vou estar treinando porrada. Quando você for estudar genjutsu, eu vou estar treinando porrada. Quando você for treinar porrada, eu vou estar treinando porrada nível 4, né? E é isso que ele focou em fazer. Então, abstraindo a ideia do ninja novamente, porque ele virou o ninja da porrada. Mas o que é legal no Rock Lee? Ele virou, conseguiu ser um ninja, conseguiu passar em todas as provas. Deus sabe como, né? Porque numa prova você tinha que fazer ninjutsu. É, tinha a prova pra você virar ninja, você obrigatoriamente tem que usar um ninjutsu. Tem que transformar, né? É, mas pulando essa parte, ele deve ter enfiado porrada no professor. Ele, deu porrada na galera. Passou na mão. Ele a magia da porrada. Se transforma em fazer a prova. Vou fazer ele a magia que rival. Tu vai ver tu tá girando. Ele virou rival desse outro menino, que é o Neji. Ele é o personagem que nasceu com superpoderes, nasceu bolado, nasceu com um olho, linhagem avançada. Então, ele nasceu criado numa cultura em que ele já estava na frente de todo mundo. Ele era, tipo, uma pessoa mais. E o Rock Lee, ele nasceu num ambiente que já falava assim, cara, você tá em desvantagem, você vai ser padeiro, cara, vai cozinhar ramen. Não vai ser ninja. É que o Neji, os pais dele tinham dinheiro, então ele fez pré-vestibular. O Rock Lee estudou na escola pública a vida toda, entendeu? Então ele tinha que estudar em casa. E o que é legal do Rock Lee é que ele conseguiu superar tudo isso e nunca mostra ele vencendo o Neji, porque o Neji tem aquela vantagem brutal em cima dele. Mas o sonho dele era vencer o Neji. Então ele sempre acaba chamando o Neji pra um duelo, um X1 na ponte, alguma coisa assim. E o Neji sempre dá uma coça nele. Mas ele fala, não, isso é só uma motivação pra eu ficar melhor e melhor e melhor. Chega uma hora na série... Cara, porra, na moral, a melhor luta da série é quando chega um maluco que também tem uma linhagem avançada. Não é bem a linhagem avançada, mas pra simplificar por enquanto... Que ele consegue controlar a areia. Aí, beleza. A areia defende ele automaticamente. Tipo, ah, vou dar um soco nele. Defendeu. Defesa, block. É o cheat, tá ligado? É o Game Shark. Ele botou o Game Shark lá, defesa perfeita. Aí a areia bloqueia ele perfeitamente. E ele ainda controla a areia. Sufoca as pessoas. Esmaga as pessoas com pressão infinita com a areia. E vai lá na apelação ninja. Porque todo ninja controla a areia, né? Beleza. Todo ninja controla a areia? Eu fui irônico. Monster Kill! Ah, porra, me perdi no seu comentário, cara. Sinto o cheiro do quarto esporrinho, moleque. Esse episódio dos esporros. Muito bonito. A guerra só. Ainda bem que eu não sei porra nenhuma, ninguém me dá cortada. Quem editar, bota um alarme da ironia pro Pluff a partir de agora. Recebo o cara aqui no meu podcast, sabe? De coração aberto, porra. Super maneiro. Cara, se você for observar o Rock Lee, ele sempre luta com um adversário no qual... Na época, vamos colocar assim, naquela temporada, não tem nenhum personagem que seria capaz de vencer aquele personagem. Pode ver que todas as lutas do Rock Lee são contra personagens que ninguém, não importa quem lutasse, ganharia. Certo, eu concordo. E aí chegou o Rock Lee pra lutar contra esse cara que controla a areia. Aí todo mundo falou, cara, então ele precisa usar um genjutsu, acho que se ele usar um genjutsu, fodeu. Aí o cara fala, não. Aí conta a história toda dramática do Rock Lee, você quase chora lá, você, caralho, que maluco foda. Aí vira o mestre dele, que é igual a ele. Igual. Gai Sensei. Aí fala, tira os pesos. Aí ele tira os pesos da perna, assim. Essa é uma das cenas mais fodas. Aí ele solta os pesos, aí o nego fala, ah, o que esses pesinhos vão fazer? Aí rola para Dragon Ball. Você lembra quando o Piccolo tira o peso dele, joga no chão, o chão afunda um pouquinho, e ele fala, caralho, o poder de luta dele aumentou? No Naruto, quando ele tira os pesos, destrói um andar do lugar, assim. No Dragon Ball, quando o Goku tem que pegar aquele macaco no planeta do Senhor Kaiô, ele, vou tirar meus pezinhos. Aí ele tira os pezinhos, vou parar na bunda no chão. É, só que, tipo, não existe peso tão pesado quanto o Rock Lee na história dos animes, assim. Destrói tudo. Aí ele fica muito rápido, ele consegue se mover muito ninjamente, bolado pra caralho. E ele fica mais rápido que a areia. Aí a areia não consegue bloquear automaticamente. Ele começa a sentar porrada no cara. Aí descobre que ele tem a regeneração da areia. Caralho. Rock Lee é pelado, maluco da areia. Beleza. Aí o Rock Lee fala, então eu vou usar a minha técnica máxima que é, eu tava usando pra lutar contra o Neji, pra eu derrotar ele. Aí ele abre os portões do chakra, que é como se ele usasse o, sei lá, o... Ele, como é que é o nome? Ele sacrifica um pouco o corpo pra poder obter poderes maiores. É o Kaioken aumentado 20 vezes. Isso aí, mas isso fode o corpo dele. Que nem o Kaioken aumentado 20 vezes. Isso aí. Que nem bomba. Aí ele começa a se fuder muito no corpo, mas aí ele reboca, o maluco de porrada, reboca, literalmente, pelo mapa inteiro. Aí depois o cara, no final ele fica fudido, entra no cooldown a parada, ele fica, caralho, entrou no cooldown, FG, meu ult, acabou. Aí ele fica, aí o Gaara no chão todo fudido vai, joga areia e quebra a perna e o braço do maluco. Mas não quebra a perna e quebrou, beleza, depois regenera, não. Deixa o maluco aleijado. O Rock Lee vai ser aleijado. E como o Naruto teria sido irado se o Rock Lee tivesse permanecido aleijado pra sempre? Não, não seria irado, porra. Não, como o Shonen, não tinha como ele ficar aleijado pra sempre, cara. Não tinha. Lutar então, com uma perna só, tá ligado? Podia então, ser. Então o que ele tinha que fazer? Ele regenerar. Ele era curado, como ele foi curado. E depois, quando ele aparecia, ele salvava o protagonista e derrotava o inimigo do protagonista. Você fala, caralho, esse Rock Lee agora superou, ele é foda. Mas não, quando ele aparece, salva o protagonista e perde de novo. Ah... Não, e novamente ele luta contra um personagem que qualquer outro da série naquela temporada não conseguiria derrotar. Ele sempre pega o personagem mais foda onde ninguém tem a capacidade de vencer. Mas esse é a catarse dele, cara. Ele que é o fudidão tem que pegar sempre o top master pra mostrar o quanto ele é esforçado. Sempre é isso. No começo da série, cara, o Rock Lee provavelmente era o top, um dos top 3 mais fortes da série. Ele provavelmente era mais forte que o Sasuke, tanto é que na hora que ele encontra o Sasuke pela primeira vez, ele ia matar o Sasuke. Ele dá umas porradinhas nele e ia dar o ultimate nele pra matar o Sasuke. Ah, é verdade que ele amarra as faixas, né? Isso. Aí o mestre dele fala, não, faz isso não, moleque. Ele para. Essa é a primeira aparição dele, né? É, exatamente. Com aquela tartaruga maluca que nunca mais aparece. Que não faz o menor sentido. É o pacto do Sasuke. As coisas que eles põem no anime é ver que não dá certo e graças a Deus tiram, né? Porque não faz porra. O negócio... O foda é que, tipo, Naruto joga esse personagem dos triozinhos. Ah, Rock Lee, Neji, Avulsa, porra, o Kiba, a... O Atentei não é Avulsa. Cara, pô, vamos falar pelo menos da história do anime, como é que funciona. Vamos chamar esse programa de Tintin? Não. Não, vamos só... Naruto é só uma série extremamente preconceituosa com mulheres. Mulher não faz porra nenhuma em Naruto. Toda cara, vez que tem, tipo, os três ninjas lendários. Agora vamos fazer uma coisa. No Shonen também, cara. É qualquer... No Dragon Ball, o que as mulheres faziam? Cara, mas o Shonen é pra garoto. Então mulheres têm que ser ridicularizadas mesmo. A Android 18 é porrada. Ah, tá. Ah, é? E ela virou o quê depois? Virou uma mãe de família cuidando de casa. Pô, ela... Depois ela casa com um anão. 37. É, uma robô que casa com um anão. Casa com um anão, que usa peruca. E ele é um robô, tá ligado? A chota lubrificada com óleo. Falar só um pouquinho do Naruto, né? O Naruto, ele era aquela pessoa completamente excluída no colégio, completamente ninguém gostava dele na vila inteira. Tipo, imagina, você mora no Rio de Janeiro. Todas as pessoas do Rio de Janeiro sabem quem é você e elas não gostam de você. É tipo, essa é a vida do Naruto. É a mesma história da Nico Robin, de novo, você comparando com One Piece. É. Porque eles são considerados tipo aberração, são excluídos da... Os amiguinhos da escola sacaneiam eles, entendeu? Eles são todos bulinados, é foda. Por quê? Quando ele nasceu... Existia um monstro bizarro, uma besta que destruía tudo por aí, chamada Kyuubi, que é a raposa de 9 caudas. E... Nine Tails. Exatamente. Tipo um Pokémon, só que gigante e vermelho. É tipo um Vulpix Nine Tails gigante. Só o Gyarados vermelho. É. Aí o bicho tava lá fazendo mó zona, destruindo a porra toda, e o nego falou, caralho aí, bora aprisionar esse bicho na barriga desse neném aqui, moleque. Fechou, já é. Tem uma explicação muito maior pra isso, só que no começo do anime foi assim. Mas eu acho também que não foi tipo, vamos aprisionar, foi aprisionaram. Foi assim, o cara tava lutando, não tem jeito, vou aprisionar e foda-se. Não foi um acordo, foi meio que... Não, depois, mais pra frente conta a história, por que ele fez isso. Sim, mas foi uma decisão em conjunto mesmo? Pode falar, não sei isso não, mas... Não, foi em conjunto não, tipo assim, foi a opção que restou. Sim, mas não foi tipo assim, só temos essa opção, ou foi tipo no meio da luta o maluco morrendo, não tem outro recurso sozinho? Não, foi tudo previamente calculado. calculado. Minato queria salvar o futuro, então. Não, só tinha essa opção. Só tinha o Naruto. A mãe dele tava morrendo. A mãe do Naruto tava morrendo. Porque na verdade o Biju era dela. É ela que era o Jinchuriki do Luffy. Biju é esse monstro. O negócio. Tô o demônio lá na barriga do Naruto. E o Naruto agora ele tem um demônio odiado. É tipo, ele tem uma aberração. Ele tem, tipo, uma força da natureza que destrói tudo dentro dele. Então todo mundo tem medo dele. Tipo, mas ele não sabe disso. Ele não sabe. Na verdade, esse bicho matou, tipo, ele matou, digamos que, os pais de todo mundo da vila. Aí, como ele tem esse bicho dentro dele, as pessoas veem ele como se ele fosse o bicho. Exato, exato. E isso acaba trazendo muito problema pra ele, né? Ele acaba sendo o cara excluído, acaba sendo não sei o quê. Só que o que ele não sabe, e que ele vai descobrir depois, é que esse bicho tem uns poderes bolados e que ele pode usar um pouco do poder desse bicho. Então, isso já dá um super poderzinho pra ele. É porque quando prenderam na barriga, botaram um selo. E aí, depois que ele conhece o Jiraiya, que não é o Jiraiya certo, é o Jiraiya torto, do Naruto, ele meio que destranca os selos. E a partir daquele momento, ele começa a também receber influências dos poderes do bicho que tá preso na barriga dele. Mas mesmo sem o selo, ele... Mesmo com o selo... segurando lá, ele conseguia, ele ainda soltava um pouco, né? Ele ficava puto. Porque uma outra característica do Shonen é que quando o protagonista fica puto, a porra fica séria. Quando eu desço do patinete... Exatamente, quando eu viro meu boné, meu irmão... Não, e todos têm potencial infinito. Sim, sim. E o Naruto é, quando ele vai ficando puto, vai soltando o chakra da Kyuubi, vai ficando vermelho, vai ficando... É isso que eu não entendo, o ódio de vocês por Naruto, cara. É simplesmente igual todo e qualquer desenho desse tipo, meu ódio não, não tá aí não, cara. Essa parte aí é tranquila, isso aí eu engulo na boa. Delícia! Delícia, assim você me mata. Parte aí, tranquilo, isso aí eu engulo na boa. Eu gosto muito. Parte aí, tranquilo, isso aí eu engulo na boa. Liberte-se! E o Sasuke, pro outro lado, que é o rival do Naruto, é o cara que estão no mesmo time, ele é um cara que teve toda a sua família assassinada pelo seu próprio irmão. Então ele é um cara que fala, caralho, meu irmão matou minha família toda, me deixou vivo pra eu poder matar ele, caraca. E a família dele é de uma linhagem avançada, que tem um olho também, que nem o Neji, que a gente Sharingan. O olho dele é o Sharingan, que obviamente você já viu algum retardado num evento de anime andando na rua com um olho vermelho daqueles. Chama-se maconha. E basicamente esse olho, o poder que ele dá, e pra início de conversa, no começo da série, é você poder prever os movimentos das pessoas e poder copiar poderes. Você vira um Mega Man. Ele consegue ler o movimento, é isso aí, copiar. Isso. Você consegue prever os movimentos, tipo, o cara vai te dar um soco, você consegue, entre aspas, ler aquele soco, então você esquiva com mais facilidade e tal. E pra você poder mandar os poderes, pra você poder mandar o Hadouken, você tem que fazer uns gestos com as mãos, tipo, mandar se fuder, coisa assim, pra poder fechar a magia bolada da parada. Tipo, tão brincando, cara, de Libras. Eu fico pensando, igual ele vê os movimentos, né? Se o cara fizer tipo o Louco Abreu, der a paradinha, ele vai conseguir ler, será, cara? O cara vai dar aquela fingidinha e depois segue. Tem que ser muito habilidoso, cara. Não, o que eu pensava quando eu vi a série é que se um cara quisesse matar um Uchiha, era só ele fazer um jutsu de suicídio. Porra! Não, mas ele não copia na hora, ele aprende. Copia na hora. Não, o Kakashi copia na hora porque ele quer, mas se você pode ver e aplicar depois, tem uma vez que ele faz isso. Não, mas na maioria das vezes os caras vão usando também. Não, mas hora. Também é meio idiota fazer na hora ali, vou fazer o igual, fica o mesmo jutsu pra lá e pra cá. Você é babaca, ganha que dê sorte. Não? Aí esse é o poder do Sasuke também. O Sasuke, ele segue um outro tipo de personagem, diferente do Naruto, que é um personagem clássico no Shonen também, que é o personagem vingativo. É o personagem que ele tende muito mais pro lado negro da força, porque ele tá atrás de vingança. E mamãe já ensinou que vingança não é bom. Então, normalmente, personagens atrelados à vingança são personagens mais malvados. Ao longo da série, o Sasuke até acaba se entregando pro lado negro da força, tudo por causa de vingança e tal. E o Naruto é sempre aquele personagem protagonista mesmo de Shonen, aquele cara que quer convencer todo mundo de que ele merece. O Naruto... O Sasuke, aquele personagem que toda mulherzinha vê como, oh meu Deus, que cara lindo, ele é o fodão. É tipo o baixista da banda, tá ligado? O guitarrista. Que as meninas gostam. Ele é um cafajeste. Não um cafajeste, mas ele é tipo o cara que não tá nem aí e mulher gosta. Exato, do cara que não tá nem aí. Mas o que eu acho legal, não só no Naruto, mas os outros shonens também tem, que os personagens principais geralmente são aqueles caras com o espírito mais simples, mais puro, tá ligado? Não tem uma mentalidade poluída. E eles fazem com que esses personagens puros atinjam níveis absurdos de poder e no final sejam amigos de todo mundo e sejam muito fortes. E isso acaba criando um ideal nas crianças diferente do que eles teriam se fossem ter o Naruto, o Sasuke como imagem, entendeu? E eu acho isso muito legal. Os desenhos americanos não tem muito isso. No anime, quase todos, shonens, tem essa formulação. É, mas toma cuidado também, porque o Sasuke é um dos personagens mais populares, inclusive é o personagem preferido do roteirista da série. Disparado. Mas assim, pelo protagonista ser esse cara mais determinado, mais assim, o esforço vai te levar longe. Isso. E você realmente passa essa lição pras crianças. Quando eu era adolescente e tal, eu totalmente me inspirava no Rock Lee. Eu falava assim, caralho, eu só vou conseguir fazer isso se eu treinar que nem um filho da puta, porque eu não sou inteligente pra caralho. E tinha aquelas pessoas que iam pra escola, olhavam a matéria e depois chegavam e tiravam na prova 9. Eu nunca matei a cabeça na bananeira, né? Eu estudava e tirava 5. Aí o caralho, fudeu. Aí eu me inspirava no cara, tipo, que nem... E eu não me inspiraria numa vingança bolada pra matar o meu irmão. Mas se você fosse uma menininha, você ia querer namorar com um cara que estuda e tira 5 ou com o cara que é baixista da banda? Pois é, exatamente. Eu me inspirei no cara que pegou a Cláudia Raia, depois tentou pular o muro da Casa dos Artistas. E aí, por fim, ele se envolveu com drogas, tatuou e fechou um pornô. Eu acho que eu tô melhor que todos vocês aí. O negócio! O negócio! Naruto conta a história, então, do Naruto, por toda essa jornada dele de ter reconhecimento das pessoas e de se tornar um ninja. O sonho dele é ser o maior ninja, o líder da vila, o Hokage, enquanto ao mesmo tempo conta a saga do Sasuke, que é o cara que tá atrás de vingança, que faria tudo pra ter poder o suficiente pra matar o irmão dele, que é um cara muito forte, um cara muito mal, e ele faz de tudo pra poder sempre aprender as melhores técnicas, não quer ficar parado sem treinar, enquanto o Naruto é um cara que só tá aqui, ele quer treinar, quer ficar mais forte, mas ele também quer ser reconhecido pelos outros, quer mostrar pras pessoas, quer ajudar. O Sasuke, ele é aquele cara bom, ele tem bondade, mas porque ele quer vingança, ele tá sempre sério, ele fala, cara, não tenho tempo pra isso, tenho que tá treinando, não vou sair pra bater um papo, vou treinar, vou fazer outra coisa. É, porque mostra o background dele, depois mostra o que realmente aconteceu, e você vê que antes daquele incidente, de quando o irmão dele matou a família toda, praticamente o clã dele inteiro, ele era uma boa pessoa. Ah, o meu irmão é o meu modelo, eu quero ser que nem ele, me leva pra brincar com você, ou, sabe, ele era uma criança pura. O problema é que ele foi traumatizado, cara, e daí não tem o que fazer, pô. Ah, normal, exato. Quando seu irmão mata a sua família inteira... Na tua frente ainda, tipo... Vira pra não, você e fala, você eu não vou matar, e vai embora. E não é simplesmente teu irmão, é o teu irmão... Mais modelo, perto. Ele era o ninja mais exemplar, ele era o cara mais que todo mundo tinha que se espelhar nele. É, ele era tipo um dos mais poderosos, tipo que o Neji agora, o ninja fodão, era o Itachi na época que ele era da escolinha. Aí e basicamente o anime segue essas histórias dos dois. E eventualmente eles seguem caminhos diferentes. O Sasuke resolve vender a alma dele por poder, to make a long story short. Ele resolve ceder pro lado negro da força. Que é mais fácil, e o Naruto fica no... Não, fica tentando trazer ele de volta, fica tentando perseguir ele, fica tipo, ah não, Sasuke, vem cá. O Sasuke fala, cara, eu tô cagando pra você, vaza daqui. E fica nesse lenga-lenga por muito tempo. Aí volta, teve aquela luta na cachoeira, aquela luta irada, cara. Aquela cena dos dois pulando Naruto com o Rasengan e o Sasuke com uma meia asa, com o selo Chidori lá, que eu não lembro. Sim, maneiro. Mata de mão. O selo amaldiçoado, nível 2. Oh, porra, também tinha isso, é verdade, meu Deus. O negócio... Naruto não só tem esses dois personagens, como tem vilões, né? Uma série, principalmente um shonen, não é feito só de protagonistas, é feito de antagonistas também. E um dos grandes antagonistas, e no começo da série o maior antagonista, era um dos três Senins. Existiam três Senins, que eram três ninjas lendários, que se espelham muito no Naruto, no Sasuke e na Sakura. Verdade. É, o Jiraiya você pode assumir que é tipo o Naruto. A Tsunade você assume que é tipo a Sakura. E o Orochimaru, que é o vilão da série, você assimila tipo o Sasuke. O cara que quer poder e é isso que ele quer. Um dos meus outros problemas com Naruto é a falta de profundidade no vilão. Jardel, você que é o cara que ama Naruto de coração, me fala aí, por que que o Orochimaru é mau? Ué, por causa que ele usa pessoas para seus experimentos, cara. Ele mata pessoas sem objetivos. Você tá dizendo que ele é mau porque ele faz isso, mas eu quero saber por que ele... O que levou ele a ser corrompeu. Mal? Ele se corrompeu, porque ele era bom, era uma criação de família e tal, mas por que ele virou mal? Ele nunca foi bom, bro. Até tem explicação... Não, entre a época que ele era bom, ele já faz experimentos genéticos na vila, mas em teoria o que fez ele romper e virar vilão true foi ele não ter sido escolhido pra ser o quarto Hokage. Ele ficou com uma mágoa do terceiro. Não, cara, eu acho que ele só tinha uma sede de poder absurda, e se ele não fosse pelos caminhos escuros, ele nunca ia chegar lá, entendeu? Ele tinha que usar os justos proibidos e tal. Na vila ele podia fazer experiência genética, Yamato, ele fazia essas porra tranquilão, tava tudo bem. A vila, ele só ficou puto porque ele não foi o quarto, aí ele foi embora, só isso. Ele era tipo um dos preferidos do terceiro Hokage, o terceiro Hokage, que era o terceiro líder, ele era o mestre desses três senins, e uma das coisas que frustrou muito ele foi que ele não escolheu o terceiro Hokage não escolheu o Orochimaru, que é o vilão, pra ser o quarto Hokage. É, ele falou, cara, fuck this, você vive falando que eu sou um dos melhores alunos e agora quando o pau come você fala vai se fuder? Ah, vai no cu. E ele ainda ficou mais puto porque ele ofereceu o cargo pro Jiraiya que recusou. É. Ah, é verdade. Mas eu acho uma explicação porca, né? Você podia ter falado um pouquinho mais, podia ter trabalhado um pouquinho mais esse vilão. Tanto é que o Orochimaru, cara, ele foi um vilão tão porco, que ao longo da série ele foi se apagando. Foi se apagando até um dia que ele sumiu. Simplesmente um dia mataram ele e foda-se. Exato. Mas ele não tá no Kabuto? É, mas ele reapareceu agora, cara. Porque boa parte da história ele ficou background total. Ele você sabe que ele existe, que ele tá por aí, que ele vai fazer alguma coisa, mas foda-se, vida que segue. Por isso que eu digo, às vezes, que Naruto é uma série pretensiosa. Demais. Às vezes, ele te joga, além dos personagens, ele te joga mistérios que você fala, caralho, isso um dia vai sair, vai ser foda, e rola um Lost. Exatamente isso. Meu problema com Naruto foi quando eu percebi que o autor tava chutando o balde, tava fazendo um negócio, perdeu o controle da série, cara. Porque, provavelmente, isso é coisa de produtora, tá ligado? Fica, não, faz aí, tem que vender e expande essa história aí. Porque se fosse até o final, com a história daqueles... com as cinco trios da vila, tá ligado? No máximo Orochimaru, e aquela briga Naruto e Sasuke, e no, sei lá, no final mata o Orochimaru e Sasuke volta. Acabou um anime de 100 episódios? Porra, ia ser lindo, cara. É, aí o Naruto, todo poder, vou lutar contra um cara que explode, eu faço cópias. Eu vou lutar contra um cara que entra na Terra, eu faço cópias. Porra, ele só fazia cópia, cara. Não, cara, o Luffy do One Piece também só estica, cara, só que tem variações, pô. Ah, é? Não é só cópia. Que é variações, ele fazia uma cópia, ou 10 cópias, ou 1 milhão de cópias. A variação era essa. Os poderes do Naruto são maneiros, o jeito que ele evolui, o jeito que ele pensa. O Naruto é um personagem muito bem feito. O protagonista da série, por todos os defeitos que ela tem, o protagonista é muito bom, o protagonista é muito forte. Muito cativante. Hã? Muito cativante. Não só o Naruto, mas os personagens de Naruto são muito bons. Sim. Os foram trabalhados, pelo menos. Depois ele começa a jogar a galera avulsa ali, só pra ter um poder diferente, mas... E como o Naruto é o protagonista, ele aparece toda hora, e você trabalha bem ele. E ele tem poderes legais, ele tem maneiras criativas de lutar. É, quando você vê que ele usa um poder novo e consegue usar o poder novo depois do treinamento no inimigo, você vibra, você fala, caralho, mandou benzão. Aquela hora, tem aquela cena que é muito maneira, que quando ele toma um soco, o cara vai, o Kabuto, que é um dos vilões da série, vai, o capanga do Orochimaru, vai dar uma facada na Tsunade, ele entra na frente, segura a kunai com a mão, a parada fura a mão dele, aí ele fala, eu não vou deixar você machucar ela, não sei o quê, e ele na hora saca como ele vai fazer o golpe, que é fazendo um clone, e o clone controlando o chakra na mão dele, ele faz o clone, controla o chakra e dá o Rasengan no peito do cara. Essa hora, cara, é uma das cenas mais maneiras do anime. Muito maneiro mesmo. E esse tipo de coisa de saída que você não espera, eu acho que isso é o que é mais legal nesses animes de shonen. O modo como o cara vai vencer aquele desafio. É isso que a criatividade do autor faz a diferença pra um anime ser bom ou ruim, entendeu? Justificativa pro personagem ficar mais forte ou não, ou superar ou não aquele desafio. Eu acho que no Naruto isso é bem feito sim, cara. O fato dele fazer 10 mil clones, foda-se, porra. Aí é o que eu tô batendo na tecla. Escala de força. Isso era muito bem feito no começo. Sim. Os Kamaru sendo... Os Kamaru não. O Naruto tendo a estratégia pra fugir do Neji. Ele cava a terra e tal. Isso era muito bem bolado no começo. É o Sasuke na luta contra os Zabuza. Manda a shuriken gigante, sendo que a shuriken gigante, na verdade, é o Naruto que se transformou numa shuriken gigante. Porra, isso era muito bem feito. Você não assistiu depois. Continua da mesma maneira, cara. Eles continuam com estratégias. Já se perdeu, cara. Eu vou te falar. Jardel, a última luta que tem um pouco dessa estratégia é a do Pain, que é uma luta muito maneira, por sinal. Só que depois, cara, vira só poder e poder e poder. Tem uma hora no mangá, cara, que o... Pra vocês, eu sei que não leio o mangá, então só pra vocês terem uma ideia. Tem uma hora que o Naruto aparece com o poder da Kyuubi, faz um Rasengan gigante sem as mãos, sem nada. Só invoca um Rasengan gigante em cima dele, sai mão de chakra de vários lados dele, pega... tipo, umas 20 pessoas em volta e esmaga no Rasengan gigante atrás. Tipo, plaft! Pronto. Meu Deus. Virou, tipo, poder bruto. Isso que fica um pouco mais fraco. O que é legal na luta contra o Pain, por exemplo. Na luta contra o Pain, ele esgota todos os poderes. Ele usa um poder novo, porque ele tinha aquele Rasen Shuriken, que ele, quando ele, se ele usasse esse poder, ia explodir e fuder o braço dele. Aí você descobre que ele consegue tacar a parada. Você fala, caralho, ele tá tacando, que irado, não sei o quê. E... só que no final, você acaba, esgota toda a energia, esgota todo o chakra dos dois. Os dois estão, tipo, luta Yusuke Tiu no soco só, assim. Caralho, que merda, isso aqui, não sei o quê. E do nada você, quando o cara vai usar o último golpe, não sei o quê, descobre que todas as montanhas ao redor são clones do Naruto disfarçados e todos popam, puf, todos pulam ao mesmo tempo no último segundo. E ele ganha a luta, tipo, no último segundo com um golpe muito simples. Você fala, cara, porra, bem pensado isso aqui, maneiro. Agora você vê uma outra luta que ele ganha como? Fazendo um Rasengan gigante. Pô, foda-se, né? Se poder não tá resolvendo, eu vou usar o poder nível 2. Acabou. Entra no Dragon Ball. O que que Dragon Ball... Dragon Ball era maneiro, mas... analisando criticamente, o que Dragon Ball era? Dragon Ball era um Kamehameha mais forte que ele descobria. Ou uma Genkidama que ele tinha mais tempo de fazer. Isso é Dragon Ball Z. Dragon Ball era bem legal, hein? É, o Dragon Ball é diferente, é verdade. Dragon Ball é bem One Piece. Se você analisar Dragon Ballzinho, ele tem uma pegada muito de One Piece. Aquela parada, bonzinho. Tipo... é, o cara ganhar dando peido, aí fala, caralho, eu tô perdendo porque o peido é muito fedorento. Mas, Kuririn, você não tem nariz! Caralho, pode crer. Então vamos lá, agora eu vou ganhar. É, pô, Naruto, e aí? Cara, isso é legal. Teve aquele que o Naruto ganhou do Kiba, assim, ele soltou um peito, o cara ficou desnorteado e ele bateu no cara. Não, porra. Porque o Kiba, ele é do clã dos cachorros lá, ele tem um olfato super fodido. Ah, isso, e o peito foi monstruoso, o cara ficou desorientado. Pô, mas com o Kiba. Cara, o olfato do cachorro é multiplicado por 3 milhões de vezes. Mas, Jardel, é isso que a gente tá falando, isso era foda. Agora, vai chegar um nível no mangá lá, mais na frente... que é a caralha. O cara libera as 9 milhões de caudas da Kyuubi e foda-se, vamos que vamos. É, todos os personagens não tem razão de ser. Todo treinamento não tem razão de ser. A história fica em torno de 5 personagens que vão tirar um poder da manga e foda-se. Não importa roteiro, não importa desenvolvimento, não importa elenco de apoio. É isso aí, vamos que vamos. Eu vi uma cena lá da frente, eu não vou falar os personagens, mas era um maluco inimigo contra tipo 5 fodas aliados. O maluco e o inimigo tava morrendo. Ele conseguiu, vou morrer. Usou a magia, quase matou os outros 5 e fez o que queria fazer, tá ligado? Mas ele tava, tipo, se esgotando já e ainda tinha poder sobrando pra fazer com que ganhasse de todo mundo. E caralho, como? Da onde o cara tirou isso, sabe? Não tem mais justificativa. Cara, uai, o Dragon Ball Z, o Vegeta também ia morrer pro Majin Buu. Ah, não, peraí. Maluco. Não é porque um é ruim que o outro pode ser também, cara. Mas quase todas as séries acontece isso, então, cara. Então, cara, é tipo suicídio, cara. Sim, cara, é igual no Pokémon, o Pokémon Voltorb explode, no Dragon Ball o Vegeta explode. É tipo assim, é a carta final, cara. Eu vou me explodir, maluco. O Vegeta é o Voltorb, brother. Mas olha só, toda série japonesa praticamente acaba evoluindo pra isso hoje em dia. Pelo menos as dessa categoria, né, o Shonen. É, elas acabam caindo nesse erro, porque é aquela questão mesmo que vocês estão falando, é o vício da produção, o cara quer ganhar mais dinheiro e vai evoluindo tudo, vai botando mais personagens, daqui a pouco tem que fazer o personagem mais forte. Eu acho que ele acaba evoluindo e vai fazer o Katamari bola. Hã? Pombo, desculpa. Outra série ruim é pra isso, cara. Não, mas deixa eu te corrigir. Vou usar de novo o exemplo do One Piece, que eu acho uma série muito bem feita. One Piece, vocês todos veem One Piece? Vocês estão acompanhando o anime? Eu tô lendo, mas não tô atualizado ainda não. Entendi. Quantas vezes o One Piece, de todos esses animes shounen mais famosos, ele é o que tá há mais tempo passando. Ele é mais antigo que Naruto, mais antigo que Bleach, mais antigo que Fairy Tail. Então, me diz, quantas vezes One Piece, que é maior que Naruto, eles pararam pra treinar? Uma. Pararam. Pararam no Bartolomeu Kuma lá bolado. Uma vez. Naruto, ele para pra treinar uma vez por temporada. É Sim. uma fórmula que cansa. É, mas... Ah, mas aí é bom que durante o treinamento dele, ele muda o foco pros outros personagens. Não muda. E o que tá? E chega uma hora que nem o treinamento importa. Porque, porra, eu não sei se posso falar disso, mas o Naruto, ele treina no modo Senin. Porra, agora eu sou o Naruto em modo Senin, sou foda pra caralho. O modo Senin é salvação, o Jiraiya também usava isso. E depois fala, olha só, tô de Brinks, modo Senin não importa, você tem a Kyuubi dentro de você. Sabe? Foda-se. Todo o desenvolvimento dos personagens vai pro caralho, cara. Não tem mas, ninguém. É, olha só, eu não conheço o ninja, ou alguém que viu, vai poder me dizer. No One Piece, beleza, só teve um nível de treinamento e tudo mais, mas você não nota essa diferença absurda de poder entre alguns personagens? Não tem personagem lá do primeiro terço da série que, se aparecer no meio da galera mais forte, agora ele desintegra com o nível de poder do cara? Não existe tem, isso. Tem sim, mas eu acho que é muito bem dissolvido, porque nos primeiros episódios da série, você via que aparecia pessoas com nível de poder absurdo. E o One Piece tem essa disparidade bem escrachada mesmo. Você vê que, tipo, nos primeiros episódios aparece um cara que corta 10 barcos com uma espadada, assim. Blá, todo mundo fala, caralho, que maluco é esse? E esse maluco ainda aparece hoje, corta 10 barcos com uma espadada. Só que Nego One Piece tá cortando 5, entendeu? Exato. É, tudo bem, mas continua com essa disparidade. Eu acho que isso é uma coisa imutável nesse tipo ele de você tem que nesse nível de desenho, que o importante é porrada e superação, você tem que respeitar, já falei 300 vezes, falar de novo, escala de poder. E o One Piece, o cara cortava 10 barcos. No começo do desenho, o cara do bando cortava um barco. Hoje em dia, o cara tá cortando 5. Você sabe que mais na frente tem um cara que corta 7 barcos. Você sabe disso, você tá vendo o desenvolvimento, você tá vendo crescer. Agora, se o cara corta um barco e ele começar a soltar rabos do cu dele e ele cortar 19 milhões de barcos, algo tá errado, cara. Mas o que eu tô defendendo não é isso. Na verdade, eu não tô defendendo Naruto até porque eu não conheço tudo mais. Mas o que eu noto em todo anime dessa categoria é que eles acabam correndo pra esse lado uma hora ou outra, entendeu? As maiores, o Dragon Ball aconteceu isso. No próprio Hakusho, você via que não tinha no final da série pra Kuwabara e companhia, o nego não conseguia. Mas ele tava ali de figuração, cara. Não tinha chance nenhuma de pegar ali aquele pessoal do top 10. Impossível, entendeu? Enquanto no início do desenho era um cara super forte. Eu acho que a série. O anime tem que saber quando parar. Sim, exatamente. Mas o que eu tô defendendo aqui é só que o Naruto tem um erro, de repente, numa escala maior. Pode ter. Entendeu? Mas é uma coisa que acontece praticamente em todos os animes dessa categoria. É um vício maior do que é, cara, porque não pode, o protagonista não pode parar no tempo, cara. Tipo assim, pô, o inimigo virou um monstro, o cara é demoníaco. E eu vou continuar com meus mesmos pancadaria, meus mesmos poderzinhos? Ele vai ter que ser. Porque até porque se ele morrer, acaba, né, cara? Aí a tendência é o quê? Ele ficar overpower pra superar o cara que tá mais overpower que ele. É por isso que tem essa escala de poder absurda, porque ele tem que superar o quem tá mais absurdo que ele. Aí cabe o bom senso de um bom autor, botar um inimigo não tão absurdo e botar um crescimento de força digno. É o que eu falei, o modo Senin era ok, condizente com tudo que tava acontecendo com o Naruto até o momento. Entende? Aí depois ele joga o modo Senin de lado falando que aquilo é uma merda, então, meu querido, você acabou com tudo. Pra que a gente chegou até aqui? Falar breve, qual é a grande diferença entre Naruto e One Piece? Por que o One Piece é um anime tão bom e Naruto não conseguiu ser tão bom? É a quantidade de degraus que eles tentam subir de uma vez. One Piece, na escada de poder e tal, eles sobem um degrau de cada vez, sempre. Aí, passou, eles ficaram um tempo, 2 anos treinando, eles subiram 3 degraus, tudo bem, continua. Naruto, ele sobe de 5 em 5 degraus, ou mais. Rola aí o caralho, dá pirueta. Porque de uma temporada pra outra, o nível de poder tá absurdo, bro. É absurdo. Então, você não pode crescer tão grande. Dragon Ball, você já tinha na sua ideia os malucos viajando, lutando contra alienígenas, explodindo planetas, a parada era galáctica. Ficou o escopo ridículo. O escopo do Dragon Ball era galáctico. O escopo de Naruto não é nem intercontinental, cara. É dentro de um continente ali. Então, não, Dragon Ball chegou naquele nível que o Goku não pode soltar o Kamehameha, porque se ele errar o cara, ele vai destruir a Terra. Tipo, era mais ou menos assim. Cara, ninguém era tão grande que se ele destruísse a Terra, não tinha problema, porque ele juntava as esferas do dragão que tinha em outro planeta e reconstruía a Terra. Cara, independente da sua história, o quão grande ela for, o quão complexa ela for, nenhum personagem pode ter 5 transformações, cara. Entendeu? E eu acho que isso dá pra exemplificar bem essa mania que os produtores têm de perder, né, o controle da série e deixar a coisa evoluir a esse ponto. Eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão tentando explicar que acontece com o Naruto. Ó, entendeu? Dragon Ball tinha 5. O Kaioken, tinha o Super Saiyajin nível 1, 2, 3 e 4, tinha a fusão. 4? Macaco. Tinha muito mais que 4, cara. Não, era 4 só, cara. Tinha um macaco dourado. Pô, tinha aquele que ficava com que crescia o rabo, o cabelo ficava preto, que lá era 4. Tinha um macaco gigante, que é o Ozaru. Aí tinha o Golden Ozaru, que era o macaco bolado Super Saiyajin, zoado. Aí depois disso tudo, ainda tinha o Gohan, que virava o Legendary Gohan lá, da espada zoada. Cara, se perderam. Dragon Ball, não, haters gonna hate, mas Dragon Ball... Foi até Super Saiyajin 5, eu tô pesquisando aqui. Foi não, até não, Super Saiyajin 5. 5 é fake, 5 é fake, não é original da série. É 4. É o cabelo branco aqui, ó. É fake, Jardel. Isso aí, alguém em casa desenhou e botou na internet, cara. Isso não existe. Jardel tá transtornado. Não, veio aqui. Não é fake. Não, mas é aqui. Você tá na internet? Tem na Wikipedia? Vê se tá na Wikipedia. Se for na Wikipedia, eu vou ter que concordar contigo. Eu tô pesquisando. Eu não acredito, cara. Tem que despertar de um fim, cara. Não tem, cara. Não, cara, um é o loirinho, o 2 é o loirinho com cabelo maior, o 3 é o cabelo maior, o 4 é grandão e o 5 é o cabelo preto com rabo, cara. Não, cara, não. O 1 é cabelo louro, o 2 é cabelo louro, mas mais curtinho. O 3 é cabelo comprido louro e o 4 já é o cabelo preto com rabo. Cara, você não sabe de nada, o Super Saiyajin Level 5 é aquele cara que se transforma no YouTube, cara. Ele é o Super Saiyajin Level 5. Olha lá, o que o Nitrigo mandou aí? É, ele mandou um negócio dizendo, escrito que não é real. Pô, é pra mim que o 5, cara. Foda-se vocês. Eu vou olhar no Wikipedia. É, galera, infelizmente vamos chegando ao final do podcast de Naruto número 1, porque a gente não chegou a conclusão nenhuma aqui, não falamos de todos os personagens, mas por favor, você que não ouviu alguma coisa que gostaria que a gente tivesse dito, manda pra gente por recado, por e-mail, sei lá, podcasttanguinha@tanguinhacorp.com, que a gente, quando for fazer o podcast 2 Naruto, assim como vai ter um dia um podcast 2 de CDZ, entendeu? A gente vai tentar falar disso que vocês gostariam que a gente tivesse falado, mas a gente não falou. Eu não sei quanto é essa sua falta de conclusão. Eu cheguei a bastante conclusões. Naruto é uma merda, One Piece é foda. Não. Eu, por exemplo, não falei porque que eu não gosto mais de Naruto, mas também não vou falar mais agora. Pra podcast 2 eu falo que eu não gosto. Doce. A gente basicamente falou que Naruto começa bem, se perde e fica ruim. Não, eu acho Naruto bom sempre e foda-se o que vocês acham, cara. Eu assisto ainda, chorei no último episódio que assisti, porque é muito triste a história do pai dele e foda-se vocês. Eu me comprometo que vai ter episódio 2 de Naruto, porque eu não me satisfiz com esse. Falta muita opinião pra eu dar sobre essa série que eu acompanho há tanto tempo. Vamos botar episódio 2, ele vai assistir pelo menos uns 5 episódios pra dar uma opinião embasada pra vocês. Pô, mas se for pelo SBT, eu vou acabar sempre assistindo mesmo, como eu acabo fazendo sempre. Assiste a luta do Rock Lee com Gaara, que tu fala, caralho, que anime foda, eu vou ver essa porra toda. Vou ver essa porra. Demorou. Realmente. Não, se você assistir os 5 primeiros episódios, você vai gostar e vai querer ver o resto, só que vai chegar uma hora que você vai falar, já deu. Eu sei, vocês estão me tentando convencer a fazer uma coisa que vai dar completamente errado. Muito obrigado, amigos. Então, acabou. É bom, pode assistir tudo. Pode, é bom começar agora e tem só 400 episódios pra assistir, tá tranquilo. Ué, se você pular os filler, cai pra 200. Mas isso não é importante, o importante é dar a despedida. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Agradeço a participação do Bode do Pombo, assim como a minha. Obrigado, caralho, passe carteira. Eu preciso dormir. Obrigado a participação do Jardel. Defenda o Naruto aí, quem for comentar, porque esses caras não sabem o que estão falando. Quem for da família, né? Manda um beijo pra quem for da família. Isso aí, feliz. E agradeço também a participação do Ninja Inimigo, do podcast Eu Gosto de Jogos e Diversão. Eu posso fazer jabá, isso? Você pode fazer, cara. Pra quem quiser ouvir eu e meus amigos falando merda sobre jogos e diversão, basicamente só sobre videogame e... Diversão. E diversão. Não, teve RPG também. Tem outros sobre jogos, em geral. A gente fala até sobre jogos. Carta, Ludo, whatever. Acessem www.baixofrontesoco.com. Lá vocês vão ficar por dentro das fitas de alta periculosidade que rolam nessa festa de jogos e diversão que foram, né? Vai ser, tá sendo. Pra facilitar, você clica aí na direita nos... site dos brother, baixofrentesoco.com. Sapinho! Então é isso, galera. Vou agora dar o ninjutsu aqui, vou virar um tronco de árvore e vamos nos teletransportar para nossas camas. Na verdade, para a sessão de e-mails. Tenha uma boa noite. Na verdade, eu vou editar o podcast de amanhã. Oh, é uma dedicação, né, cara? Brincadeira. Então tá bom. Vou assistir mais uma aula do Frota aqui. Até falou, galera. Até semana que vem. Catum! E-mails. Pessoal, eu não vou avisar que tá começando agora o bloco de e-mails, porque da última vez o Bode reclamou que eu tava avisando. Fico muito agradecido, em réplica você. É, obrigado. Então, direto para os recados lá no site, o Eber Pereto, muito obrigado pelo seu comentário. Entrou, babaquinha falou first, mas já é alguma coisa. E você replicou a seguinte mensagem: você acabou de realizar esse sonho nosso, alguém que não seja da equipe do site realizando first. Não, brigando pelo first. Brigando pelo first? Sabe ler não, cara? Eu tô meio brogue, cara. Não tem problema não, tá cedo. Tô realmente brogue, não vi nada. Então, tá bom. Recado também do Marcelo Soares, brigadão pelo recado. Muito obrigado, Marcelo. Davi 8 está aqui perguntando sobre o plugin do Facebook. E aí, Pluff? O que você fez com o plugin do porque Facebook? Tinha uma área para você participar dos comentários usando o seu Facebook na conta conectada com o site. Só que esse plugin, quando a gente mudou de tema, ele deu um bug no Milênio e aí apagou todos os comentários anteriores e a gente ficou com medo de dar isso de novo. Então a gente não quer nem botar ele para não ficar toda hora perdendo, correndo risco de perder os comentários. O comentário já é integrado do WordPress e funciona muito bem. Funciona. E você, se você não tiver gravatar, você tem um monstrinho. É, não, você quiser, cara, é muito simples. Vai no site gravatar.com, cria uma, associa o seu e-mail lá a alguma foto e sempre que você postar vai aparecer essa foto, não tem erro. Ou um monstrinho. Ou um monstrinho. Então agora o recado de Peterson. O recado mais misterioso que a gente recebeu até hoje. A gente tá aqui incógnito tentando entender isso. Eu vou ler como ele escreveu. Boa pergunta, seus cariocas de merda. Pluff é o lápis e o bode é o ninja inimigo. Uma indicação. Convidem o pessoal da Zilla Cast pra fazer uma participação. No meu ver, vocês são o melhor podcast do Brasil. Principalmente quando fazem um programa sem pauta, seus cariocas de merda. Agora, assim, o que ele quis dizer com o Pluff é o elapso e o bode o ninja inimigo? Ele anunciou uma pergunta e não botou interrogação. Mas ele tá realmente falando, se eu sou elapso e o bode o ninja inimigo? Eu sou elapso, pronto. Você é mestre? Eu sou mestre, amigo. Pronto. É. E o Pluff respondendo réplica aqui. Como que é? Eu sou elapso? What the fuck? Ele não é tão belo. Chola. Cara, porra. Tem que participar. Recado também do Diogo Chagas, falou que o podcast ficou muito bom e o negócio é a melhor vinheta de todos os tempos. Porra, então nesse programa agora você viu o negócio Jutsu. O negócio do Jutsu? Porra, agora ficou bonito demais. E o Pluff não respondeu esse comentário, que é muito estranho. Por que, Pluff? Não respondi porque eu não respondi. Você tá bem em casa, cara? Você tá estudando, tá trabalhando aí? Eu tô trabalhando. Trabalhando. Tá com tempo pra responder todo mundo, cara. É porque esse eu pulei, cara. Você viu de baixo e eu respondi. Quer ver? Você tá apressado, ó. O Davi 8 mandou um recado aqui. Já mencionando o nosso amigo Peterson, que veio cobrar uma parceria com a Zilla Cash. E ele, o Davi 8 falou: conheço a Zilla Cash, manda e-mail pra eles, acompanho desde o início do site e tal. Se quiser, eu te arranjo o contato. Blá, blá, blá, blá. Respondendo a vocês dois, Davi e Peterson. Eu já mandei um e-mail pros caras, só que os caras são muito estrelinha. E eles não querem responder meu e-mail. Então, foda-se eles. Por hora, ou não. Por hora, não. Foda-se, tipo, já mandei e-mail. Não quer responder, não responde. Tá ligado? Ou vai ver, eles não leram ainda. É, se não leu também, foda-se. Eu sou que nem você que fica respondendo qualquer comentário. Pra você ver, eu não mando dois e-mails, só mando um e-mail pra não ter esse risco. Você vai ler minha réplica? Ah, você quer que eu leia essa réplica? Você falou, eu tive uma ideia genial, Plus. Eu vou pro seguinte. Tá bom, então, Plus, no dia 22 do 3 de 2012, a 1h12 da madrugada, pra saber que pessoa desocupada responde: a Zilla Cash? Veremos. KKKK. Quatro peças. Obrigado, agora sim você cumpriu sua palavra. Obrigado. Lá, o Peterson aqui fala de novo que esse foi o melhor podcast que ele já ouviu esse mês. Valeu. E agora um recado do John L. Red. Caraca, o que, que é John? John é John Red é o quê? Mas o L é o quê? John Leonard. John Leonard. Porra, por que você é brasileiro, caralho? Que nome escroto é esse? Ah, vai que o nome dele é realmente John L. Red. Será que tem um personagem de John Red? Depois eu procuro no Google. Ou não. É o seguinte, ele começa aqui, o John. Deu ruim, tipo do bluff comigo. Mas eu não vomitei. Tava comendo pizza e resolvi ir ao banheiro. Tava rindo também. Este é o garoto que entrou no banheiro rindo, saiu suando feito um porco, com mais frio que carioca pelado no sul. Meu Deus, que analogia. A cabeça parecia um baile de carnaval da Xuxa. Porra. Meu Deus, entrou um moleque suando que nem um porco no banheiro. Você lá dentro. Que alegria. Vamos lá. E o estômago dele já tinha pedido baixo. Ou seja, o moleque já tinha dado uma caganeira foda, é isso? Tava batendo em sua portinha. Tava pedindo pra sair. Putz, grela. Sorte minha que o Recreio é cheio de pizza. Recreio, pra quem não sabe, é um bairro aqui no Rio de Janeiro. Sorte minha que o bairro Recreio é cheio de pizzarias próximas à minha casa. E no dia tive a sorte de estar em uma dessas. Ou seja, passou mal no entrada de casa. Andei feito um zumbi até o meu prédio. Meu banheiro acabou não tendo a mesma sorte que a pizzaria. Resultado final, o cidadão tinha sentado entre o ar e o... Meu Deus, eu não... God, você vai ter que intervir, cara, que eu tô meio perdido nesse meio. Eu não entendi muito bem essa história não, John L. Red, mas seu nome é muito maneiro, cara. É, ô John, eu sei que... Pelo que eu entendi, você sentou num lugar escroto na pizzaria que ajudou na fermentação e você quase cagou fora de casa, é isso? É isso? Acho que é isso. Pode, você acha que é isso? Olha, cara, não tenho opinião formada, cara. Eu me abstenho. Mas eu agradeço muito o seu recado. Exatamente, John. Isso é muito maneiro. Seu nome é muito legal. Mas depois, pelo menos, explica pra gente o que é o L. A gente ficou curioso. E se for um personagem também, participe. Seu nome for John L. Red, você ganhou um bundle. Você ganhou um bundle. Aí, aí. Você tinha... Se seu nome for, quero, a gente quer seu RG. É uma foto do seu, da sua identidade, uma carteira de motorista, com o seu rosto e John L. Red. E ó, vocês têm que botar um papelzinho escrito Bluff do lado pra poder acreditar que é você mesmo. E você não catou na internet uma carteira de identidade com esse nome. A gente vai jogar no site da Receita Federal pra conferir se é de verdade. Não, isso a gente não vai fazer. Mas tá valendo um bundle de jogos indies que nosso amigo já levou na semana passada. Exatamente. Thiago. Pereira. Dinheiro. Dinheiro já levou. Inclusive ele mandou e-mail. Vamos lá. Aí, né? Peterson fazendo um jabá muito forte com o Brasil Acast. É, o Peterson. Tentando uma aproximação com o combo, acho. Ele não largou dessa ainda, dessa canela na galera, mas. O Asilo Cash, eu já expliquei a situação. Vocês querem que a gente participe ou que eles participem aqui, vocês têm que se manifestar. Eu já mandei o um e-mail, já fiz a minha parte, ok? O Peterson, na verdade, também já comentou lá. Ah, vida. Vamos então pros e-mails agora? Vamos lá. Muito obrigado, Peterson. Você é muito participativo. A gente quer mais pessoas como você. É, só bota alguém interrogação onde for pergunta e ponto final onde não for. Exatamente. Ou de português básico, tá bom. É... Vamos aos e-mails? Os e-mails. Os e-mails. Aqui do Outlook deu um bizilzinho. Tá, estamos aqui. E-mail de Thiago França, que não é parente de ninguém, que fique bem claro. E nunca participou aqui também. Nunca participou. Thiago França começa falando assim: falando em vomitar na pizzaria, tem uma história que deu ruim pro carinha que me puxou. Estava no rodízio de uma marca X, não vou fazer propaganda dessa pizzaria maravilhosa do Rio de Janeiro, que custa R$9,90. Que dessa parmê, cara? Não vão na pizzaria, sério mesmo, muito ruim. Eu tava nesse rodízio aí me sentindo meio estranho, com vontade de arrotar, mas não conseguindo. Opa! Depois de um tempo, decidimos ir embora. Indo pagar, vimos que o cara tinha acabado de limpar o chão nas proximidades do caixa e estava se direcionando para a cozinha. Foi aí que o Raul veio, sacaneando tudo. Sujou minha carteira nova e o chão a pouco limpo. O cara ficou com a maior cara de merda vendo o estrogonofe que eu preparei para ele. Ah, vomitando na pizzaria, tá vendo uma tradição de família. Hã? Opa, isso. Que isso? Quem disse família aí? E-mail de Thiago... Pinheiro! Agradecendo ao jogo, muito obrigado, Thiago. Cast, tá reclamando do CDZ ainda, cara. Olha só, acabou de ser um cast de anime, relaxa, espera, vai sair CDZ 2, vai sair. Vai sair, vai sair. E olha só, ele veio aqui mandar esse e-mail, na verdade, porque a gente, ele ganhou o bundle de jogos indies no Steam e a gente esqueceu de enviar pra ele quando gravou o e-mail semana passada. Então ele mandou esse e-mail cobrando, a gente não vai ler a parte que ele cobra, e no final ele termina um abraço e fico no aguardo do CDZ parte 2. Eu gostei dele porque ele me cobrou sem esfregar na nossa cara que nós somos uns merdas. Parabéns, Thiago, você ganharia outro bundle se eu não tivesse ganho. É isso aí, repetindo não rola. E para o grande finale, nossas mensagens de voz. A melhor vinheta do mundo. Ah, mas pera aí, antes de a gente botar ela pra rodar, temos que anunciar que essa semana vocês só foram muito incompetentes e só recebemos uma mensagem de voz. Exato. E quando eu falo que eu tenho medo dos nossos ouvintes, é por pessoas como esse maluco que mandou essa mensagem de voz. Pra situar vocês, o garoto estava na página tanguinhacorp.com/tag, ou seja, ele estava filtrando por alguma tag, /Dani, que é uma participante fêmea aqui do podcast e que por acaso é minha namorada. Senhora Plano. Isso. E ele foi lá e deixou essa mensagem aqui. Aumentem seus volumes e ouçam esse Stalker. Ouvinte falou. Olá, gata. Tudo bem? Ouvinte falou. Ou seja, o maluco, ele achou que clicando no tag da Dani, essa mensagem é direto pra ela, sabe? Isso é, caralho, cara, eu tenho muito medo do nosso... Não, momento. E pra você que não entendeu, ele virou pra ela, deu uma respirada funda. Olá, gata. Ah! Esse é o... Aí, ô campeão, pera aí, você não tá minha namorada não, porra. Tem a maior galera aí, fêmea aí no Pombo, pô. Pombo tá solteira. Dá em cima dele aí, pô. Se não é mulher, não. Vai tomar no cu. Não curti. Mas não tem problema. Fazer o quê? Não ligo. Você tá meio... Você tá perguntando, se respondendo, se comentando. Você tá bom, pô. Ah, cara. Pode continuar sozinho aí, ó. Tu falou que tá com... Ah, eu tô tomando as providências. Tá bom. Tá tranquilo. Então é isso, galera. Por favor, mandem e-mails pra gente, que a gente quer fazer sempre uma leitura bacana pra vocês. Esse podcast de Naruto... A gente não falou tanto pra vocês poderem criticar, a gente não afirmou nada categoricamente, entendeu? Mas acho que ainda assim vai dar pra vocês mandarem uns e-mails bacanas com a opinião e a gente vai ficar feliz em ler aqui. Podcast Tanguinha, @tanguinha.com, recomende aos seus amigos, propaguem a palavra, acessem, divulguem, dancem! Você quer realmente que a gente fale na cronologia, pô? Quero soltar as mágoas da caralha. Não, vamos tentar... Porra, não precisa soltar a caralha, cara. Calma, segura aí, pô. Tá. Soltar a caralha. Eu queria falar... Que, por exemplo, tudo que a gente falou... Não, peraí, você quer falar ou você vai falar? Não, não é porque você... Eu quero falar, por exemplo, e sai falando. Aí fudeu, né? Você vê que você deu um genjutsu no bode, né? Porque você falou, você vai falar ou você quer falar? Aí o bode... Estou preso no genjutsu.